Chegando na quebrada, hein? Boa tarde. Alô, chegamos, chegamos. Peraí, chegando na quebrada ou chegando da quebrada? Também, é chegando na quebrada porque eu tô falando pro público aí do Ermelino Matarazzo, Cidade Líder, Guaianazes, a Extremo Sul também ali. Não, isso aí é norte, mas candidato, vamos lá pro Extremo Sul. Candidato forte. Hein? Marcilac, Jardim Ângela, Capão Redondo. Vereador, mano. Aí você vai lá pra Zona Norte, ó, Jabá Rural, Brasilândia. É tudo nosso, velho. Gente, o mano é candidato forte, a vereador. A Extremo Oeste lá, Rio Pequeno, Carapicuíba. É nós, velho. Eu não tô falando aqui pra... Aí, Brown. Pra quebrada selecionada que vocês curtem aqui. Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jardins, a porra toda. Eu sou periferia, velho. Você chegou, também, chegou reclamando de cansaço. Aí, mano? Viu, Brau? Vocês estão me ouvindo? Calma, o mano chegou reclamando de cansaço. Sei. Que esse final de semana, cansaço no braço. Ele levantou muita criança. Ah, com certeza. Ficou levantando criança. Abraçou, né? Certamente mete, abraço meu aí. Meu Deus. Fazer média não, RG. Aí, abraço pra todos os picos aí. Minha realidade é essa aí, mano. De acordo com o mundo aí, abraço pra Dubai, Paris, toda a rapaziada aí. Abraço pra quem? Dubai, Paris. Como assim, bro? Todo mundo, Roma, todos os lugares aí dos Mano Mills. Não, pá. Mano, mas aí não. É nóis. Vamos junto. Mano, eu não tô me ouvindo nada, mas vocês estão me ouvindo aí, então firmeza. Tá. É nóis. Pá. Opa! Então tá bom, beleza. É nós, mano. É isso aí. Vamos lá, as manchetes do Estádio 97. Vamos lá, começa aí, seu Bento. Vamos pelo líder. Ah, meu Deus! Tudo tranquilo, o líder, né? Já é o líder. O líder absoluto, o senhor tem que falar. O time a ser batido no campeonato. Ah, o melhor ataque da competição. Eu queria dar parabéns pro seu Domênico. Não, você não queria ganhar parabéns. Peraí, pô. Eu quero seus parabéns. Rapidinho, é falando sério. Quando parabéns. For o teu time, você fala, o trouxa. Vocês estão a 12 pontos da meta de vocês. Quero dizer, seu Bento, que o time cair. Do Verdão é o time a ser batido. Domênico. 44 pontos, vocês não caem. Parabéns. O time que vem quebrando recordes, o time que vem... quebrando, mas chama tabus. Quebrando paradigmas. Quanto tempo vocês não ganham lá? Gostou dessa? 19 aí, gente. Desde 97 não ganhava. Esse ano é o ano, cara, pra quebrar todos os... Mas que engraçado. Tabu e o Domênico. Eu não ouvi o Cuca chorar na entrevista coletiva falando da arbitragem nesse jogo. Por quê? Ei, deixa o saco. Ué, é a verdade. Ganharam com a ajuda da arbitragem. Ganharam com a ajuda da arbitragem. Peligularam pro Inter. Figurando que o seu cantor ligado que ia ser de 3, 4, São Paulo não conseguiu ganhar do São Paulo. Fala a realidade do teu time aí. Fala que o árbitro interferiu aí, ô comédia. Responda na frente, só isso. Calma, pro ajuda do árbitro. Ô Domênico. Ô Maninho, sabe que você aqui do Parmeira. Você é o Nardoni reclamando de maus tratos às crianças. Aquela boca, sua bisca. É verdade. Vai procurar o Rio, vai pra. Corinthians e Corinthians aqui. Falar de juiz. Não, quem tem que falar é o Cuca. Quem tem que falar é o Chorão, seu treinador. O Parmeira. Então é isso aí, Domênico. Vitória 1-0. É isso aí, é. Vitória lá, um gol desacreditado do Eric, a bola era mais do zagueiro, meteu o gol lá. Podia ter matado no primeiro tempo. Segundo foi. Teve uma pressão leve do Inter, mas trouxe os três pontos desde 97, não vencia lá. Quem tá de malas prontas. Vai embora mesmo. Pronto. Ah, vai. Ah, graças a Deus. Segundo informações, Turquia. Turquia, Portugal estaria interessado no jogador. Turquia tá difícil alguém querer ir pra lá, hein? É, exatamente. Ah, eu quero ver. Pelo menos lá ele vai ter que correr, viu? E é isso aí, Domênico. Agora precisa ver, já decidido, né, pelo Cuca, já antes mesmo do jogo. Substitutos de Fernando Prass e Gabriel Jesus, Wagner no gol e Eric, que fez o gol, é o titular. Agora no Parmeira, na ausência do Gabriel Jesus. Engraçado porque o Eric, ele não é centroavante, né? Ele é um jogador que cai pelas pontas e é estranho, não sei. Vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo, porque contra o Atlético Mineiro parece que já tinha 34 mil ou 35 mil. Não, já perdidos, mais é uma vez, mais já 10 tem, milhões. Já tem já 35 quase, mil. Quase a lotação completa, hein? E outra coisa, hein? As três maiores audiências da Copa do Brasileirão... 2016, as três estão Parmeira, então chupa todo mundo aqui. É, viu? Chupa mesmo. É líder agora em tudo, viu? Agora ontem foi até jogo... Série B também, sou otário. Ontem. Cala a boca. Isso. E aonde tá esse dado que você falou aí, velho? Ontem, não fica nervoso. Vou te mostrar, peraí. Não tô nervoso. Eu vou mandar pra você aqui no Twitter. Fala de audiência. Não, mas. Não, mas. É, me mostre uma fonte confiável. O repórter da Band, André Gavão, que falou. As três maiores audiências do Brasileirão em São Paulo são de jogo do Parmeira. Derby, choque gay e ontem. Que choque gay, o Salsa. Nossa, choque gay. Eu li errado. Engole essa aí, fica quietinho, galinha. É, leva esse número lá na Globo, lá pra pedir um reajuste lá, o Sobisca. Isso dá a entender que o Dudu, ele é reserva, né? Se o Eric é titular... Nesse caso, não. Imagina. Nesse caso, o Eric vai jogar de centroavante. Joga o Eric. Meu Deus. Joga o Eric, joga o Roger e Dudu. Lógico, gente. O Eric, ele jogou de centroavante no Goiás. Mas eu acho que não joga assim, não, viu, mano? Não, mas ele falou numa coletiva quando perguntado. O cara gosta de jogar com centroavante, mano. Então, mas o Gabriel Jesus não é um centroavante de ofício, ele tava jogando não, centroavante. Não, o Gabriel Jesus é centroavante. Não é. Centroavante não é. Ele tá adaptado nessa função. Ele tá jogando bem. Na base bem. Ele era, viu? Na base bem, ele sempre foi, viu, então, mano? Então, mas desde quando ele começou no Palmeiras, ele não tava jogando assim. Tanto é que não, o Palmeiras não tava. Tinha outros jogadores na posição. Ele não rendia tanto, né? Mas o Eric no Goiás, ele jogava de centroavante. Ele, quando foi perguntado, ele falou que ele se sente à vontade jogando ali. E outro, o cara é trouxa de falar que não. Pintou a vaguinha lá, o cara é trouxa. Né? Não, então deve ser isso aí. O ataque, então, né? O Guedes, o Dudu e o Eric. Deve ser isso aí. Tá bom, viu? Ou ele poderia optar, de repente, Dudu no banco e jogar o Leandro Pereira. Eu duvido. Eu duvido. Ou o Eric no banco, né? Eu duvido. E sobre o Domênico, pra completar o Barros, parece que ontem foi o tiro de misericórdia, né? Porque entrar o Pereira e não entrar o Barros... Entrou até o Rafael Marques. É, exatamente. Entrou até o Rafael Marques, então... Eu acho que mesmo ontem foi o deadline aí do fim da linha pro Barros, eu acredito. Deadline. Mas seu Bento, gostou dessa aí? Venha demais, você viu? Bem, seu Bento. É, não é nós que pagamos, quer dizer, não é vocês que pagam. Agora, o Palmeiras poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né? O Palmeiras poderia ter feito 2, 3, 4. O Inter tava mortinho, cara. Tava. E no segundo tempo, o Inter veio com que mais coisa, volume. A RG chegou a ter 73% de posse de bola do time do Palmeiras. Depois, no segundo tempo, eles tiveram uma posse de bola bem maior do que do time do Palmeiras, mas nada de finalizações que você fala, nossa, quase gol, ou na trave, ou qualquer coisa que possa aparecer. Teve um lance do qual o Mano se referiu, que foi o pênalti, e no meu entender, realmente, depois olhando no replay, mano, realmente foi uma carga excessiva. É, do Zé Roberto em cima do jogador, né? Doidão, nas costas, né? Do cara. Mas o Zé Roberto foi mirinha ali, ainda mesmo. Não precisava ter feito o que ele fez, porque se o árbitro vê, velho... O juiz não viu mesmo, mano. Pênalti porque... bobo, né, velho? Verdade. Mas também, né, tem aquele detalhe, o Palmeiras já sofreu quase na maioria dos outros jogos. É aquilo que o Mano sempre fala aqui. Já. É o nível, né? O nível é tão fraco, velho, que... Tem hora que você é prejudicado pra cacete, tem hora que se você... Aí o juiz ajuda indiretamente num erro. Agora, esse menino, ele é a pequena sereia aí que sofreu o pênalti. O Ariel, pô, que pequena sereia. Ele deveria, viu, mano, ser expulso, lançando, que ele deu uma cotovelada na boca. Também, teve esse detalhe. Então ninguém fala isso, né? Antes disso, ele deu uma cotovelada no cara que era pra ter sido expulso. O juiz não deu nem amarelo pra ele. Se não me engano, não deu nem amarelo pra ele. Então. Bom, enfim, são lances do jogo, né? São circunstâncias e fatos que levam a mudar o jogo, né? Muda todo o panorama do jogo, mas o Palmeiras veio com uma vitória muito especial. Porque não, essa foi mesmo, Domenico. É aquela que você essa não foi conta, mesmo. Recupera você que perdeu em casa. Recupera do Santos. Por exemplo, porque quando você joga em casa, você tem o dever de ganhar em pontos corridos. Recupera pontos que perdeu em casa. Então, por exemplo, o Palmeiras, se ganhasse do Santos e empatasse com o Inter fora, que seria um resultado normal... Teria 4 pontos. Conseguiu os mesmos 4 pontos. Só que com um empate com o Santos e uma vitória contra o Inter. Recupera o que perdeu em casa. Agora, aquela pontuação que eu disse, são 15 jogos. Então, pra você ser campeão, mano, você tem que ter 30. Os únicos que hoje... O Palmeiras está acima disso. Mas o Corinthians é o único que pode recuperar nessa próxima rodada. Porque o Corinthians pega o time do... Figueirense em casa. E fazendo os 3 pontos, ele fica um à frente daqueles 2 pontos por jogo. E fica na briga. Então, eu acho aí que tá tudo transcorrendo de que parece que vai ficar Palmeiras e Corinthians mesmo nessa briga, viu? Eu não sei não, porque hoje o Atlético joga, né? Mas o Atlético, eu acho, no meu ponto de vista, mano, o Atlético e o Santos são times que poderiam, pelos jogadores que tem... Claro, se ninguém perder nada, né, RG? O Santos parece que tá saindo aí, não sei, o Gabigol, o Lucas Lima. Não se mete. Vai perder jogador. Eu vou dizer pra você. Fica pianinha aí. É muito difícil. Peraí, tô analisando o futebol, ô, trouxa. Dificilmente o Santos chega pra disputar. Eu acho que ele pode até tentar uma vaga de Libertadores. Disputar título sem esse jogador fica muito difícil. O time do Corinthians não vai perder ninguém. É um time compactado e tal, e pode chegar a brigar. Mas eu acho que ainda não tem aquele elenco pra disputar com o Palmeiras. Eu acho, mano, entendeu? É tudo achômetro, porque já passamos boa parte aí do campeonato, né? Já estamos perto do final do primeiro turno. Não, quantos jogos faltam? Faltam quatro para acabar o primeiro turno, gente. Faltam quatro. Então falta pouquinho aí, né? Os times vão ficar seis jogos se a seleção avançar. O Palmeiras tem esse detalhe também, né? Vamos ver como é que vai... Se a seleção avança, os times ficam... O Palmeiras, o Santos... O São Paulo, se vai perder o jogador. O Inter perdeu. São seis até final, né, RG? São seis jogos. Então, se a seleção avançar, não, digo para a seleção. Rodrigo Caio. Então. Só Rodrigo Caio. Se a seleção avançar, são seis jogos sem esses jogadores aí. E aí então, pode ser. Saber se não mude, né? Se não muda, se não vai mudar muita coisa. Seis jogos é. É muita coisa. Saber como é que o Palmeiras vai sentir a falta do Gabriel Jesus. 18 pontos. Aí agora, você sabe o que é pior? O Gabriel Jesus. Vai ficar lá com o Neymar, com o Gabilou. Vai voltar cheio de tatuagem no abdômen. Vai querer ir pra Barcelona tatuagem logo. Tatuagem é de menos. Ele já. É. Ou você não acha, ele deu entrevista já, né, vó? O Neymar vai falar. Não vai, não. Vamos fazer uma suruba lá, no, lá em Barcelona. Suruba. Então, você não. Olha, ele vai voltar com a cabeça mudada. Louco, vai voltar doido. Vai voltar mas com a cabeça mudada. Esse terreno, Domênico Gato, é um terreno complicado. Porque eu me recordo aí, um jogador me contou que um desses jogadores que estava atuando na Europa, ele quando chegou lá, tá todo mundo ali fazendo bate-bola, sabe, tocando aquela bola, fazendo bobinho e tudo mais. Ele chegou com a chave do carro que ele tinha lá, balançando assim, ó. Aí, ó. Falou, ó, sabe quando vocês vão ter um desses jogando no futebol brasileiro? Quem fez isso aí? Não, não vou falar. Mas eu falei bobagem, então eu é falei verdade? Certo? Opa! Hein, falei Opa. Certo ou não? Falou bem. Eu tenho medo, viu? É um terreiro contaminado. Que aí é que agora nas Olimpíadas não vai ter essa série de cobrões aí, tá certo? Você tem três aí que são... O Neymar já tá bom. Não, então, mas o Neymar não é esse perfil. Mas quando você vai pra uma seleção brasileira, que você vai jogar alguns amistosos, aí você tem aquela seleção principal atuando e a maior parte desses caras aí estão jogando na Europa, ó, fácil que o moleque, se tiver a cabeça fraca, desanda e começa a forçar a barra pra ir embora. O Alexandre Mato devia ter ido junto, viu? Pra ficar com Jesus o dia inteiro lá. Mas olha, ele deu uma entrevista ontem falando que hoje, esse ano, ele não vai, né? E tá talvez não vá o ano que ele falou, talvez. Mas eu não sei, depois dessa seleção brasileira, velho, tudo é possível, então, viu? Né? Ah, mas ô Domênico, o Palmeiras, ele tá já na expectativa de perder o jogador, tá na cara que tá. A cláusula do Gabriel Jesus é que se chegar um desses cinco times, Barcelona, Real Madrid, o Bayern, o Manchester United ou o Paris Saint-Germain, uma proposta de 24 milhões de reais, ele vai embora. 24 milhões de reais não, 24 milhões de euros, perdão. E para outros clubes que não esses cinco, por exemplo, a Inter de Milão, se quiser de fato contratar o Gabriel Jesus, a multa é 40. Entendeu? Ou paga-se 40 milhões de euros, ou paga-se 24 para esses times que eu citei. E 24 para esses times que eu citei aqui, inclusive o Gabriel não é nada bobo, são os cinco mais fortes do mundo hoje. Isso aí é dinheiro de pinga, Domênico Gato. 24, 25 milhões de euros aí para Barcelona, Real Madrid, Manchester, Paris Saint-Germain. Ou... Os caras têm, né? Pô, os caras têm. Ou Bayern. Porra, e tá de o passaporte, né? Dessa molecada, Domênico, você não tenha dúvida nenhuma que vai ser essa seleção, né? Mas isso você vai porque, carimbar, né? Porque o mundo vai estar olhando isso aí, entendeu? Os caras não estão olhando, pô. E só lembrando que amanhã acaba a janela de transferimento, viu? Se é amanhã. Se o Palmeiras não trouxer ninguém de fora até amanhã. Agora não precisa trazer mais ninguém. Né? Não, mas se sair, né? O Lucas do Barro. Não, mas Lucas de Barro, o Lucas de Barro, o Lucas Barros, ele pode sair hoje. Pode estar, tem nego pra cacete lá. Não, mas é só um informamento. É, porque o Lucas Barros, antes do Lucas Barros sair, o Leandro Pereira chegou. O Leandro Laranja, né? Entendeu? O Leandro Banana. Banana, pô. Banana. Ele chegou, então o Palmeiras não precisa hoje de mais atacantes. Agora, o elenco do Palmeiras tá inchado. Uma coisa tem que ser dito, viu? O Gabriel Jesus tem que aprender a fazer o milagre de transformar chance em gol, viu? Porque como perde gol, viu? Aquele lance do primeiro tempo. Ah, mas foi lá. Só aquele de cobertura que ele tentou fazer lá, que ele perdeu. Ah, eu amo ele, viu? Mas, ó, teve um segundo tempo que ele chutou pra fora. Eu tô só mal, fui formamento. Não vou de ser corneta, mano. Eu não vou falar mais nada. Caraca, você é corneta, mas chora, viu, velho? Hoje os melhores que aparecem não tem mais aquela... aquele oportunismo que tinham no passado, viu? Antes você falou assim, olha, por exemplo, o Cláudio Adão, não pode falar de Cláudio Adão, velho? Cláudio Adão, negão. Estamos falando de um jogador aí que a maioria que tá ouvindo o programa não conhece. Cláudio Adão não é jogador de seleção. Cláudio Adão jamais jogaria num time, né, como Real Madrid e Barcelona. Será bom jogador. Mas caiu na área, caixa. Nossa. Caixa. Os jogadores antigos era que tinha um pé melhor pra chutar. Você lembra o Nunes? Os de hoje perdem muito. O Nunes do Flamengo era tanto bom. Tanto é também. Que antigamente, por exemplo, antigamente, você pegava alguns jogadores que eram perna de pau. Perna de pau, sabe aquele perna de pau? Mas quando caía no pé do cara, era caixa. Como Geraldão, que... Jurandir. Você entendeu? Entendeu? Agora hoje, olha, hoje o perna de pau é difícil saber fazer gol. E quem faz um pouquinho mais de gol é aquele que é bom. É difícil, muito difícil. Mas aí é falta de capricho. Zé Roberto, que jogou. Pelo amor de Deus! Você pega o Neymar. É o que jogou no São Paulo. O Neymar é um cara que. Ele melhorou muito com relação a isso. O Neymar é um cara que ele treinou, inclusive, chutar com as duas pernas. Ele bate bem de esquerda e bate bem de direita também. O Neymar aí nesse sentido, é RG. É um cara que melhorou muito. Ambidestro. Sim. Você tomou vitamina? Você tá bem. Ó, se o Gabriel Jesus vai pra Juventus de Roma, ele perde Turim, dois. Que Roma? Do Turim? De Roma, ele perde dois gols desse, ele já vai pro jogar no Empoli, em outros times, viu? Tem que ter paciência. Não é isso, eu tô querendo que ele fique. Seu tonto. Boa, e por falar em contratação, viu, antes de você falar do Santos, aí vem. O Nico Lopes, ele confirmou o acerto com o Inter, hein? Nico baita Lopes. Jogador pro Inter, hein? Esse era que eu queria. Detalhe. Baita jogador pro Inter, hein? Sim. Mas vocês viram qual foi o valor da transação? Qual? Não. 10 milhões de dólares. Caramba. Ué. Qualidade tem um preço, mano. O seu bem. Às vezes pode ter qualidade por um preço menor. 10? Vem cá. Eu também gostaria do Nico Lopes no São Paulo. Mas se também o São Paulo pagasse 10 milhões de dólares, absurdo. Absurdo, mano. Então, Sombra, eu tô vendo a matéria aqui no Globoesporte.com, ó, de acordo com o Ovacion, periódico uruguaio, jornal dos caras ali, a transação envolve um montante de 11 milhões de dólares. Puta, pior. O que representa aproximadamente 35,86 milhões por um período de 4 anos. O Corinthians precisa de um jogador nessa função. São Paulo também precisa. O quê? Você acha que seria normal Corinthians ou São Paulo darem 10 ou 11 milhões de dólares pelo Nico Lopes? Mas, Sombra, sabe por que eu acho que seria? O São Paulo pagou 6 no Maicon, que é o zagueiro. O Inter tá pagando... Após ter experimentado e visto que ele tinha um potencial de ídolo, além de ser um bom jogador. Não, tudo bem, mas analisando a frio, só vendo números, o São Paulo pagou 6 num zagueiro. Tudo bem que o cara caiu ali, acertou a zaga do São Paulo e teve aquela empatia aí com a torcida, o grupo passou a respeitá-lo, ele ganhou a moral perante jogadores. Mas, por exemplo, o Nico Lopes, eu tenho certeza absoluta que ele vai chegar aqui no Inter e vai jogar a bola que ele tava jogando no Nacional. O Nico Lopes, ele não é velho não, RG. Vou pegar aqui a ficha completa do jogador. Mas ele não é velho não. Ele tem 22 anos. Ó. Ele é bom jogador. 22 anos. E proporcionalmente falando, Sombra, por um contrato, se fosse tudo bem 2 anos, eu acharia que seria muita grana. Mas eu acho que em 4 anos aqui, se o cara jogar a bola que ele jogou na Libertadores aqui com a camisa do Inter, o Inter consegue vender o jogador no mínimo pelo dobro. Em 2 anos o cara sai no mínimo pelo dobro. 22 anos. Mas não é nem pra vender, né, mano? É pra jogar mesmo. Não, sim. Nem precisa de um cara desse. A princípio, sim, mas o Inter aqui com 2 anos no Brasil, se ele continuar jogando essa bola, fazendo os gols que ele fez... Por exemplo, a gente precisa hoje de um cara que nem o Nico. Mas agora pagar 10 milhões, o time tem que estar bem nas contas, né? Não, só dizendo com relação... Pra concluir tudo aí, o Cleiton Xavier fez uma partidaça ontem. Cleiton. E os ingressos aí pro jogo estão esgotados, viu, vovó? Não tem mais acabou, ingresso. Acabou, meu. Acabou de ter a informação que acabou, RG. Palmeiras tá tudo esgotado. Palmeiras acabou. Atlético Mineiro, domingo, 11 da manhã. Mas, esse é o famoso efeito dominó. Né? Se divulgou muito e todo mundo testemunhou quanto foi a renda ao público Santos, Palmeiras e Santos. Claro que a torcida do Corinthians iria dar uma resposta, estava na cara. Então isso começa a virar um efeito dominó. Agora, a do Palmeiras também vai querer dar resposta. Próximo jogo no Morumbi, provavelmente, apesar do São Paulo estar... Ainda não está. Ah, mas chama, você entendeu? Mas não chama... Provoca. O São Paulo que está ruim na tabela. O Palmeiras estão melhores. Não estou dizendo que o São Paulo vai bater o... Sabe que a torcida do São Paulo vai voltar se o time ficar melhor. Não estou dizendo que o São Paulo vai bater o recorde de Palmeiras e Corinthians. Mas a tendência é o efeito dominó, não tem jeito. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava. Para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra Gol. Hero, quem falar a frase Hero cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do São Paulo Futebol Clube. Também Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, finalmente, 2 horas de Palmeiras, vai se ferrar pelo Opa, mundo. E aí? Tudo bom? Bom, RG, Zedão. E nessa pegada de torcida, quando eu digo que é efeito psicológico, você viu que até a Vila, velho. Você viu o povo da Vila? É, passou daqueles 5 passou mil. Quanto? Passou quanto? Né? 5 mil. Tinha 7 mil? 6 mil. 5 mil. Quanto seis, tinha? Não, não foi mais de 12 mil. É. Quer dizer, tá bom. E pô, um tempo bom. Ruim, viu? Sim, entendeu? Então, passou, né? É o que eu digo. RG, tempo ruim que eu tava em Cubatão e eu vi. Isso não significa... Não, você não estava. Eu tô sempre em Cubatão, seu Isso não significa... Que jogo grande tem que ser na Vila, na minha opinião. Tem que ser aqui, continuar aqui, viu, presida? Olha, só lá, mas 3-1 foi moleza contra a Ponte. Fez o que tinha que fazer. É, Gabigol perdeu uns gols ali. Esse tá, né? Tá numa, né? Gabigol. É, e agora, RG, já tem substituto já pra decidir o Jack Dorival. Quem são os substitutos de Thiago Maia, Gabigol e... Quem mais foi mesmo para a seleção? Zeca. Zequinha. Ó, Caju e Yuri Copete são esses jogadores que vão substituir os três. E, RG, o Gabigol parece que não volta, não, depois da Olimpíadas, hein? Acredito que será difícil. Apesar que esse não volta também é muito relativo. Né? É, pelo menos a entrevista dele no final... Deu um ar de tchau, né? É, mas ele não pode esquecer, ele não pode esquecer que ele tem um presidente que a coisa não é assim, tchau, né? Não, é, claro. Sim. Não é assim, tchau, a coisa tem que pingar, né? Tem que pingar um monte de moedinha ali, senão não sai. RG, anota aí. Pode anotar, anota o que eu tô dizendo. Diga. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Entendeu? Eu não acho. Se fosse um outro presidente, o da gestão anterior, até concordaria. O cara, pô, de repente já estaria longe há muito tempo. Mas com o Modesto Roma, uma coisa não é simples assim. Vai embora? Vai. Mas vai ter que deixar um trocadinho ali. O zagueirão argentino lá, o Nogueira, apareceu no BID. Já apareceu no BID. Pode fazer a sua estreia. E Peixe, que agora tem Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. É, contra o Gama, no meio de semana aí. Então é isso. E vamos ver como é que o time reage aí com essas substituições, né? Que vão entrar aí no... Eu, sincero e honestamente, vocês vão falar, mas vai perder o Lucas Lima. Não sei. Peraí, o Lucas Lima tá indo pra onde? Não, porque o Lucas Lima também vai perder, né? Não. Dizendo que vão vender também. Não, mas pra vender, pra seleção tá perdendo o Gabigol, Zeca e o Thiago Maia. Seleção, é isso? Gabigol, Zeca e Thiago Maia. Falando até a fechar a janela. É, o Lucas Lima tá com essa forte onda aí de que, pô, vai embora, ia sair. É o Madrid. Né? Iria sair agora, quer dizer, não sei. E também não sei se não sair, se também não começa a entrar naquele esquema lá de biquinho. O cara ficar chateado no jogo. De carinha virada, entendeu? Mas não vejo, sincero e honestamente, esses jogadores, o Gabigol, pelo que tá fazendo ultimamente, vai fazer tanta falta. Ó. Gabigol ou Lucas Lima faz mais falta? Jogando bola, o Lucas Lima faz mais falta. Ah, mas os dois são bons ali pro Santos, hein? Não, sim, mas eu tô dizendo, jogando bola, o Lucas Lima faz mais falta. Ah, mas o RG, você pega ali a bola que o Gabigol tá jogando, também acho ele meio mascarado, de vez em quando ele perde um gol que não podia perder, igual ele perdeu no sábado à noite. Teve atrito, hein? Ele perde muitos gols. Ricardo Oliveira. Não, então, que é isso. Aquele o cara tem que pensar mais no time. Ele perde muitos gols, viu, mano? Não, mas o Ricardo Oliveira... Ai, ai, ai, hein? Não, mas ele perdeu um gol, Domênico, pra quem não viu o lance, ele saiu cara a cara ali na linha do meio campo, sozinho, com o goleiro, ele tentou driblar, o Ricardo Oliveira se deslocou pra receber o passe, não recebeu, ele tentou driblar o goleiro, depois perdeu o ângulo, aí perdeu a jogada, aí o Ricardo Oliveira ficou bravo com evidente. Ele. Por mais evidente. Que ele tenha depois aí feito um gol, mas o Ricardo Oliveira jantou na equipe. E tem um detalhe. Mas ele é bom jogador. Dificilmente a torcida do Santos fica esquentada com um jogador de base. E, pô, e com relação ao Gabigol, a torcida, os caras... Aqui naquele lance, RG, a torcida criou a expectativa que ele pudesse tocar pro Ricardo Oliveira, pra que ele pudesse fazer o gol depois daquele retorno dele. Inclusive, eu também fico com essa expectativa porque ele tava no meu cartão. Mas não é isso, mano. É que não é de hoje. É a preocupação do cara. Entendeu? É ponto, né? É que não é de hoje. Esse é o problema. Olha, o cara torce pro time adversário. Eu sei que as melhores opiniões jornalísticas desse programa pertencem a Cláudio Azedão. É evidente, né? 16. 16, então recebeu 18. Então recebeu 12 milhões. Mas São Paulo não colocou por fora, porque a Diz não tinha. Acho que a Diz colocou 17. 7 e pouco. Não. Ah, foi o contrário? Foi o contrário. São Paulo botou 16, a Diz uns 8, vai. Ah, 24 entendi. No total. Pra vai se livrar do Santos, a Diz agora, colocou. Agora, ô Sombra, sem querer reclamar. Aproveitando que vocês já falaram dos quatro grandes. A voz tá falhando, hein, velho. Sem querer reclamar. Olha o respeito, viu, moço? Tá, não, isso é mentira. Hein, sem querer reclamar. Você gravou, você gritou um gol de São Paulo. Eu fui pra noite, no sábado, eu saí, cheguei tarde. Eu fui com a minha mulher, fui num baile, cheguei 10 da noite, cheguei tarde. Não adianta, da noite é tarde? Não, então, é sem querer reclamar. Mas o Tite também tá querendo aparecer demais já. Então, tudo que é joguinho ele quer ir. Só pra mostrar que tá indo. Daqui a pouco vai jogar Chapecoense e Curitiba, ele vai lá. Na Arena Chapecó, tá na Arena. Mas se não vai, Arena não Com... vai. Não, mas o que, ele queria ver em Flamengo e Botafogo? O Rio? O Guerreiro? Eu não tenho o que ver lá, entendeu? Quer ver como é que verdade, são as traves no Brasil? O que quer? Entendeu? Então tá exagerando um pouco demais, eu acho. Agora... Sem querer reclamar. Parabéns imagina. Pela primeira. Primeira vez você começou e terminou um assunto. Sucinto, né, gente? Não é o sem querer reclamar, entendeu? Sem querer reclamar. Esse é o Estádio 97. Olha, já tem mensagem chegando através do nosso WhatsApp. O telefone é o 94-353-0150. 94-353-0150. E não é que o Mano ficou escorrendo pela perna ontem? E aí, rapaziada do estádio, firmeza. Boa noite a todos aí. Meu nome é Thiago. Moro aqui em Itaquera, Zona Leste, São Paulino. Chupa, mano, 1-1, hein? Pra quem falou que ia ser 4-0, ia saldo de gol, hein? Chupa, mano. Aí, comemora empate mesmo, aí eu pago a lanche. Senão bicho. Já era. Era 6-1 São Paulo. Mas, gente, tem que comemorar comemora mesmo. Comemora empate mesmo quem aí. Quem foi eliminado? Quem tava com um problema psicológico horroroso? Sim. Quem é que perdeu o Caleri, jogadores Ganso, na mesma semana? João Schmidt perdeu um monte de jogador. Quem é que ia tomar uma goleada? Quem que ia tomar uma goleada, não é? E quem que ficou no final lá, ó. O Corinthians perdeu uma grande chance. Deixa eu falar uma coisa. Hoje a Dona Maria, a Dona Ana Maria, quando foi pegar o cesto de roupa suja, tinha uma cueca com marquinha lá. Ai, ai, ai, ai, tinha. Preto e branca, preto e branca? Tinha uma cuequinha preta e branca com uma marquinha ali, viu? É o contrário, João. Aqueles 15 minutos finais ali. Tava neguinho rezando pra acabar, hein? Que chance que vocês tiveram esses 15 minutos finais não aí? Não é, cara. Você viu, você viu. O Cássio não transpirou short, gente. Tá, tá. Vai te catar. Comemora empate mesmo aí. Jogo de um campo só. Ué, tá vendo? Geralmente vocês falam quando o jogo é fora tem que comemorar empate, não é um bom resultado? Então, parabéns pro São Paulo. Com a crise... Com a crise do São Paulo, o São Paulo perdeu três jogadores importantes na semana, foi eliminado a Libertadores. Aliás, quem falou todos esses argumentos foi o senhor, foi mano. Foi o senhor mesmo. Que tinha que ter o replay aqui. Porque olha, mas psicologicamente... Mas eu menti? Então chupa. O Corinthians ele tinha obrigação de ganhar um. Então chupa. Ué, comemora empate, aqui, ó. Mas pega aqui, ó. Carência, hein? Olhou lá na câmera. Chupa, trouxa. Ele mostrou o Milton aqui. Mostrou o Milton. Os caras estão comemorando empate, velho. Tô mesmo. Não faz isso, que é feio pra vocês, velho. O São Paulo, com a condição que o São Paulo tava, chupa. Mas se bem, Domênico Gato, que é uma evolução mesmo. De quatro jogos que eles tinham feito, eles tinham tomado quatro ferros, tá certo? O Denis, em quatro jogos, ele tomou 13 gols. Porra, empatar 1-1, velho. Vem pra Paulista e fecha o Denis Paulista, baixou véio. O mito nele. O cara tava com a matemática afiada, hein, na ponta da língua, tá. Hein, tava um louco. Tava prontinho, né? Tava pronto, hein, velho. Não, mas mais é verdade. Chupa todos os trouxas que ficam enchendo o saco no Instagram. Mais mensagem. Boa noite, galera. Aqui é o Rafael Sapelli de Guarulhos. Melhor jogador de São Paulo ontem foi o Cristóvão. Já entrou escalando o Danilo, já matou o time logo na entrada. Depois deixou o Danilo correndo 90 minutos, que não aguenta. Correndo de um atacante, de um meia armador. Senão vai ser difícil mesmo. Um abraço e é nóis. Caíram na realidade. Crise. Quantos jogos o Cristóvão? A minha realidade é que o Corinthians é o vice-líder, podendo assumir a liderança na próxima rodada. Podendo como? Quantos jogos o Cristóvão perdeu? O Palmeiras vai pegar o Atlético Mineiro. Você então. Acha que é tão absurdo assim? Não, mas mesmo se perder, o Corinthians tem que golear. Quantos jogos? Pode acontecer. Quantos jogos o Cristóvão perdeu? Para. Até agora, no comando. O Cristóvão perdeu um só. Então, larga esse planeta, velho. Não, não é isso, RG. Comentando, cara. Não, mas não é isso, RG. É, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e o último, eles têm o mesmo peso. Eu acho que não tem que ficar com esse mimimi, ai, porque não pode criticar. Pode criticar sim. Ele errou. Então, ele errou. Mas o Tite também errava. Não, o Tite não errava. O Tite se equivocava. Ah! Você não vai falar mal do Tite, que o Tite é um semideus. Mas, olha. Começa a dar uns resultadinhos errados aí, substituição tonta aí. É, Cristóvão? Já. Ontem já começou com vaia, hein? Que alegria isso acontecer. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E falando isso em BV, né? Vamos falar da BV, ô garganta de seda. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É isso aí, é BV! É Estádio 97. Galera, vamos deixar de lado um pouquinho o futebol, porque agora eu vou falar sobre um projeto esportivo muito bacana. O Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir dos 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo, hein? É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo também apoia muitos atletas de ponta. Apoia o Murilo, fera do vôlei, a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água, tem a Verônica Hipólito, que salta pra caramba. É muita gente boa. E dezenas desses atletas estarão nos Jogos do Rio. E com certeza, muitos vão garantir um lugar no pódio. É bacana demais ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E muito mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Tá aí, curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo. Parabéns aí, o SCAF, hein? Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. Estádio 97 vai para os primeiros ouvintes ao vivo, via telefone, no 3284-7097. Lembrando que quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. E dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. É que música maravilhosa. Alô! Esse episódio é da hora. Me fala, Chaves. Evenilson Barbosa Lopes. Ó, de primeiro, hein? Como é o nome? Evenilson Barbosa Lopes. Ainda bem que o narigudo tá aí. Puta, ainda bem. Graças a Deus. Ah, Barbosa. Ele trouxa lá. Barbosa. É. E quantos anos você tem, velho? Você tem, 31. Velho. 31. Como? Como? 31. 3.1 RG hoje. Hoje. Segundona, hein? Hoje não, mas quero ver se o mano é bom mesmo. É mesmo, é? Mesmo. É. Ô, mano. Onde fica a Evenilton Guilherme Cotin? Quero ver. Que é bom, ah, sensacional! Boa, excelente boa, trocadilho, RG número 2. A Guilherme Cotin é na Vila Maria. Mas boa sua piada, RG. RG. E ó, Domênico, vai, ó, vai. Mas você dá continuidade aí com o ouvinte, ó. Ouvinte. Uma matéria aqui, ó. O que seu... os torcedores, mesmo sendo torcida única, putz, os caras marcaram a treta lá em Carapicuíba. Agora acabou o programa, meu. Eu vou no banheiro. Não, mas é verdade. Agora o Domênico vai ficar louco. Então, pra ver. Marcaram onde? Acabaram com o banheiro. Marcaram onde? Em Carapicuíba. Vagabundo, quando quer se matar, os caras se matam. Meu Deus. Independe, o jogo pro cara é um detalhe. E rolou um espancamento de um corintiano, né? É, acho que foi. Que isso? Ô, Domênico, não deixa quieto, não. Cala a boca deles aí. Ô, meu velho. Ih, arregou na teoria agora. Qual que é o bairro que você mora? Jardim Jacira. Jacira. Eu não vou discutir, porque vai ficar até amanhã. Eu não tô afim de discutir, velho. Boa, Domênico. Você tá numa fase boa, né? O Palmeiras não, não é. Eu não vou ficar discutindo, porque aí um tem um argumento, um pensa do jeito. Um outro pensa do outro jeito. Não, mas nem precisa discutir. Eu só passei informação. Não, mas não aqui. Vou discutir. Que não, aconteceu? Não, mas eles querem que a gente discuta, mano. Não, não vai na ideia do Benjinha, qual o bairro do ouvinte? Não fui eu que falei, foi o Azeitão. Qual é o bairro aí? Qual é o bairro? Jardim Jacira. Amigo. Jacirica da Serra. Se o que eu conheço. É Itapecerica da Serra, amigo. Hã? Hein? Pertinho. Aí, seus trouxas, aí, pá. Aí, pá. Aí. Ele não pode fazer mais isso. Você não pode gritar, idiota. Tá sem voz. Você tá, você tá cheio de calinho. Você não pode gritar. Amigo. Não, cara, qual que é o time aí, Bruno? Na garganta. Tricolor! Ah, tricolor! Chupa, mano! Sai do inferno, né? Comemora empate, chupa, mano! Chupa, mano! Que realidade com os caras aí, Domênico? Vitória aqui é sexta-feira. Toque, paga lanche, velho. Você tá comemorando empate, comemora paga lanche é você! Vai, vacilão! Cadê o replay aí? Vai, meu time, é o replay! Essa produção também, caramba! É replay aí! Replay, você é louco, você quer comemorar? RG, os caras acham que golearam o Corinthians em empate, mano. Pô, você falou que o São Paulo... Foi você que ficou botando banca sexta-feira. RG. O time tava batido, psicologicamente. Eu menti? Eu menti? É chupa. Então, diante de tudo que você falou, nós temos mesmo que comemorar, não é? Claro. Lógico. E o time perdeu... Três jogadores essa semana. É verdade. Após uma derrota da Libertadores. E vai lá dentro da casa de vocês, arranca o empate, tá, tem que comemorar. Você tá certo. Ganso, Caleri e Kardec foram responsáveis, se não me engano, por 80% dos gols de São Paulo. E os jogadores que perderam. Não é jogadorzinho que perdeu. Foram os melhores. Foi os melhores. E o substituto do melhor. Até aí perdeu também o Wagner Love, perdeu mal com o Renato Augusto. Mas quanto? Foi passado, tá louco? Mas você não fez. Mas você não fez essa observação sexta. Não, mas nem posso. Você deve ter falado, olha. Deve ter falado, não. É que o Moto tá chorando leite derramado. Eu, né? Ô, Evenilson. Oi. Você acha que o Cueva é um jogador que ele pode suprir a ausência do Ganso? Eu não estou nem dizendo no tipo de jogo, porque são jogadores diferentes. Mas acho que o Cueva pode ser aquele bom jogador do meio de campo para aquele toque em mim. Hã? É o toque em mim. Né? Eu resolvo, pra, né? O cara joga aqui que eu resolvo. Para assumir o protagonismo no meio de campo que era do Ganso, eu não estou dizendo que são jogadores iguais. O Ganso é mais na armação, né? Eu acho que na técnica afinada que o Ganso tem, eu acho que não. Mas eu acho que ele compensa com a questão da velocidade. Dar o toque e ao mesmo tempo ser veloz. Assim, um jogador que busca mais o jogo do que o Ganso fazia no São Paulo. Porque o Ganso é mais aquele cara de olhar e tocar. Sim, sim. Uhum. Já o Cueva, ele tem uma velocidade a mais e também chama o jogo, né, pra si. Ele é muito rápido. Mas você sabe, Evenilson Mimota e torcedor de São Paulo, e todos os demais, é claro, entendam o que eu vou dizer, porque quando a gente fala as coisas, a gente tem que, sabe, dizer tudo, tem que se precaver demais. Principalmente no Não microfone. É que eu estou vendo vantagem na venda do Ganso. Mas eu estou vendo que a gente pode ter alguns benefícios com a saída do Ganso. Qual? O Ganso é um jogador muito bom e no São Paulo, de certa forma, imprescindível pela qualidade técnica que ele tem. Só que o Ganso tinha ao seu lado na armação de meio de campo, em uma das pontas, quem? O Michel Bastos, que não é um jogador, cá entre nós, bom tecnicamente, ele é bom, mas não é mais dinâmico e rápido, como deve ser um jogador que joga pelas laterais. Uhum. No ano passado, então, quando o São Paulo não tinha o Kelvin, a coisa ainda ficava mais latente, que ficava o Ganso, o Bastos e o Luiz Fabiano, que já também não tinha mais a mesma velocidade. São Paulo tinha pouca dinâmica, pouca velocidade na frente. É pesado, né? E muita bola no Ganso. Um time muito pesado. O São Paulo era um time muito pesado. Com a saída do Ganso, e ainda com a manutenção do Michel Bastos, você perde um jogador que tem uma certa visão de jogo muito boa, mas você ganha, desde que os reforços sejam qualificados, sim, mas um pouco mais rápidos. você ganha dinamismo. Então, se o Cueva mantiver esse nível de jogo, o São Paulo passará a ter ao lado do Bastos, em tese, Cueva e Kelvin. Que vão dar mais dinâmica, mais velocidade. E como perdeu o Kardec, que é lento, em tese deve vir algum centroavante mais rápido. O próprio Gilberto já é mais rápido que o Kardec. Então, eu acho que o São Paulo, entenda o que eu estou dizendo, não é que eu estou comemorando a saída do Ganso. Não você é isso. Você fala do que chegou novo agora, né? Porque não, com o Ganso em campo, você não tem como deixar o Bastos com o Ganso jogando. Você tinha que colocar o Bastos para jogar junto. Porque você deixar o Michel Bastos primeiro no banco é criar problema para o seu próprio plantel. Sim. Então você acabava sendo... E no ano passado, era a mesma história com o Luiz Fabiano. Então você ficava refém de nomes, acabava tendo um time tecnicamente bom, com a bola no pé, mas lento, de certa forma, pesado. Pode ser que agora, a partir dessa venda do Ganso, você ganhe. Se as reposições forem de boa qualidade técnica, você pode ter um time mais leve. E mais pulverizado, né? É, um time leve e veloz, né? Você pulveriza mais. Porque você vê, o Lucas Lima, qual a grande vantagem que o Lucas Lima tem sobre o Ganso? A velocidade, a dinâmica. É. Acho que, tecnicamente, ambos são tão bons quanto. Mas o arredor do Lucas Lima ali, ele é muito melhor, ele é favorável. Agora, pro Bastos, pro Ganso, pô, seria legal se ele continuasse no São Paulo e com vontade, seria legal. Mas aí você teria que ter o quê? No meu ponto de vista, mas não dá pro Bastos jogar. Mas esse exemplo que você tá dando, é só para não perder o gancho, eu acho que foi a mesma coisa... Perdeu o gancho? A mesma coisa que aconteceu com o Santos e o Neymar. Os últimos momentos do Santos no Neymar, vocês se lembram, era só bola no Neymar. Isso. E começou a não resolver. Não tinha porra. Ninguém mais, né, para ajudar. Não resolve agora, mais não nada. Não tinha mais ninguém para ajudar. Agora, Evenilson, faça um apelo aí ao Leco, ao Gustavo. Porque não é porque ontem... Tem que fazer mesmo, hein? Hoje eu virei sócio-torcedor. Parabéns, velho. Tá ajudando o seu time. Aí, tá vendo? Não, ajudando o São Paulo. Na internet aí. Deu os 40 minutos que eu fiz sócio-torcedor. Boa. E eu acho que a torcida do São Paulo tá bem animada aí pra... Com essa nova diretoria aí. E esperamos que o Leco possa junto... Ô, Motinha. Se você pegar o que aconteceu há pouco tempo, né? O São Paulo deu uma melhorada boa, né? Ano passado, ano retrasado, tava disputando... Pra não cair, essa confusão toda, né? As goleadas, técnico, entra técnico, sai técnico. São Paulo tá dando uma arrumada na casa, tá trazendo reforço, tá entrando dinheiro. Agora tem que a coisa firmar, né? Daqui pra frente tem que evoluir, pô. Né? Eu tá acho tudo que quem deve estar... navegando em águas calmas. Eu acho que quem deve estar injuriado com o Cueva é o diretor de futebol lá que saiu, né? Porque ele fez um mimimi danado quando... O Luiz Antônio? Contrataram o Cueva. Aí foi questão de ego também, né? Ah, mas eu acho que a partir do momento que o menino mostrar bom futebol, diretor vai curtir a coisa como São Paulino, ex-diretor. São Paulino... Vai curtir. Tem isso também, né? Às vezes agora, Evenilson... É o momento. Importante. Atenção, Evenilson, Mota, Leco, Gustavo e você que trabalha no futebol de São Paulo. Não é porque o Cueva fez bom jogo ontem e é um jogador que aparenta ser bom, que não precisa de mais um reforço no meio de campo. Não, porque precisa, se o Cueva tá suspenso, o Cueva fica machucado, quem joga é o Ítalo! Ítalo que não toca na bola. É o Centurion, o cemitério do gol, da jogada. Tudo que chega na enterra. Chegou no Centurion, a jogada é enterrada. O Ítalo não toca na bola. Não, mas esse Ítalo é pior que o Centurion. O Ítalo não toca na bola, velho. Aparece. O Centurion aparece, ele erra. O Ítalo nem aparece. Ele não toca na bola. Qual a posição do Ítalo? Centroavante. Vai que o técnico arruma um lugarzinho pra ele no time, fora de ser centroavante. Difícil, véio. Eu sei uma posição boa. Banco de reservas. Viu, Sombra? Ah. Não só de um segundo jogador ali fazer a função do Cueva, caso aconteça de se machucar, ou que não possa jogar por questão um cartão, que nem o idiota do árbitro aplicou ontem. Que palhaçada isso aí, hein? Daqui a pouco vai tomar cartão por fazer gol, meu. Tem que contratar um zagueiro, porque provavelmente o Rodrigo Caio vai sair. Laterais ali também tem que ter um... Ai, olha, na minha opinião precisa de reforço. Na lateral, Uma das duas você tem que ter. Numa das laterais, meia e um centroavante. Pra mim faltam três jogadores. Um lateral. Na verdade, precisa de dois laterais, né? Isso. Pra não falar, ah, mas não tem dinheiro, ah, muito exigente. Ah, então tá, pelo menos uma lateral, meia de chegada no mesmo perfil do Cueva e centroavante. São Paulo precisa. É, inclusive, eu tenho uma informação aqui. Que vocês falaram agora há pouco é zagueiro? É, zagueiro, o Douglas é zagueiro. Zagueiro, é. Outra coisa. Mas não fechou, né? É só. Desculpa, cortar o. Tá tentando fechar. Fala em Pretzel. Em Pretzel tem boa notícia aí, ó. O Janilson, boa noite, Janilson. É Evenilson. Evenilson. Confia nisso. Perdão, né? É só rápido, é só pra inserir um assunto aí. Eu tenho uma informação porque amanhã fecha a janela de transferências europeias, né? Já falou. Pra fora do Brasil, aliás. Novidade, hein? Não, eu tenho informação aqui, ô Clodoaldo, que. Evenilson. Se o São Paulo não trouxer até terça alguém de fora, não chega ninguém, né? Pô, aí é jornalista bem informado, obrigado, hein? Nossa senhora. É só pra vocês debaterem em cima dessa informação. Verdade. Nossa, imprescindível. Mas existe também, Sombra, a possibilidade, por exemplo, o Flamengo tá negociando com o Diego. Mas o jogador precisa ter rescindido com o clube lá até amanhã. Então, mas é que tá. Se o Diego pegar essa liberação com o time dele lá, rescindir o contrato. Ele rescindiu? De fato rescindiu? Aí que tá. Ele pode ser inscrito fora do período de. Mas pra isso, o jogador tem que ter rescindido com o clube de fora até amanhã. É. Então, o Diego poderia, então. Sim, o Diego poderia. É um desses casos. O Diego poderia, é verdade. Ô, Evenilson, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Posso fazer o mexer? Você deve. É. Hero. Hero. Hero. Faz seu novo herói para o São Paulo. Não mudou, é Hero cuidando da sua vida digital. Hero cuidando da sua vida digital. Pô, você sabe que você ganhou? Uma camisa oficial do São Paulo, legal, cara. Legal, eu ganhei, da Hero. De férias, ó, dá pra ir pegar aí no. Aí sim. Vai gostar, camisa nova, velho. Vai buscar a camisa. Mas e a camisa é nova, não, hein? Máquina, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Vai concorrer uma mochila da Dutra Máquinas ao final do estádio. É, da Bozano eu não tô lembrando agora, no momento. Ó, vou te ajudar aí, então. Mano. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você tem que falar. Só a Bozano me garante 3 vezes mais diversão, proteção? Não, proteção e diversão. Tudo bem, você inverteu, coisa. Mas faz parte, é isso aí. A ordem dos produtos não... Como é que é? A ordem dos fatores não altera o produto. Não altera o trator. Não. Ganhou o kit top aqui do desodorante Extreme também, tá bom? Beleza, mano, você é o cara, hein? Valeu, parceiro. Aqui, chupa. Vai pro inferno. Opa, olha só. É carinhoso, mano. O cara gosta de estar gostoso hoje. É lógico. É o que você tá com essa testa aqui? Tá com uma bolota na testa, mano. É, eu bati, cara, e criou uma fibrose. Faz tempo, aqui. Porra, mas tá incomodando. Não, agora tá enorme, velho. É, então, eu preciso fazer uma pulsão aqui. Oh, não, passa a faca, mano. Tá indo pra sobrancelha. Quando passa a faca assim, tira o galo. Ah, então. Olha, gente, se vocês têm aí algum tipo de cura aí pro mano que tá com um galo na cabeça... E que não quer sofrer nenhuma incisão cirúrgica. Não, mas isso é um sim. Passa aí receita pra ele. Mas quando batia, a avó não falava, passa a faca aqui. Mas não adianta, aqui criou uma calcificação. É um cisto sebáceo aí. Não deve ser. Tem cara de cisto isso vai aí, viu, mano? Virou um cisto sebáceo. Mas isso nada aí... que isso aí não dá um talhozinho pronto. E raspar, viu, mano? Estragada mesmo. Vai ter que raspar. É mais uma cicatriz. Eu sou um guerreiro, cara. O verdadeiro guerreiro tem orgulho da sua cicatriz. Você parece uma tartaruga olhando aqui, ó. Vou te mostrar o tamanho do pescoço da tartaruga. Olha lá, RGO. Parece a tartaruga. Tá criando bonito, velho. Na testa, tá bonito pra garotinha lá da Mônica que tinha. Evenilson, um abraço, cara. Tudo de bom. Ô, Sombra, eu tenho 4 dias pra. 3 dias úteis. Até dezembro, velho. Você acha que é até quando? Oi? Até dezembro. Passa até dia 25. Aí ele tirou os prêmios. Ô, mano. Cara te elogiou. Ah, mas, pô, que pergunta, hein, velho. É logo, velho. O cara tá de férias. Se você não tá de férias, é amanhã, velho. Pô, tem que trazer. Tá coçando o saco o dia inteiro. Ô, mano. Seguinte, mas peraí, qual que é teu trampo, velho? Então. Vamos ver aqui qual que é teu trabalho. Eu nem deveria te ajudar, mas vou te ajudar. Tá, bravo. Qual que é o teu trampo aí? Trabalho de cobrador. Cobrador, mano. Oh. Atenção você, cobrador, que tá querendo sair dessa linha aí, porque a linha é perigosa. Passa direto, na Paulista? Direto tem tentativas de incêndio no busão. Passe a vaga pro nosso amigo. Próximo da represa Guarapiranga. Ah, Mas então... por que você foi mandado embora? Você não cobrava a passagem dos caras, não? Eu tô de férias, ô. Você foi mandado embora e não quer falar, velho. Fala a verdade. Eu tô de férias. Duvido, João. Ah? Você foi mandado embora, no mínimo você desfalcou a empresa. Já tentaram tacar fogo no seu ônibus? Ah, mano. Não, não, graças a Deus não, Mota. Mas na... que eu trabalho, já bastante ônibus foram queimados. Mas você é aquele cobrador gente fina que deixa os caras passar por baixo aí, ou você é aquele Zé Ruela? Subir até pelo teto, o ônibus não é meu. É isso mesmo, velho, é isso mesmo. Pode ajudar os irmãos aí, mano. Eu vou colocar o meu na reta, pô. Coloca, velho. Tá certo você, mano, tem que ajudar os irmãos aí, velho. Ô, Janilton, sem querer reclamar, mas é só uma coisa, puta, porque, tudo se fala assim. Por que o cobrador fica batendo a moedinha no ferro do lado? Pra que vocês fazem isso, hein? Pra chamar a atenção do motorista. Antes era assim, mas agora os veículos mais modernos têm as campainhas já. Ah, porque é um saco. Fica batendo moedinha, viu, mano? Eu tenho arrepio. Ele bateu na ranha também, que me irrita. Mas é pior que isso, sabe o que é? Aquele cobrador que tem aquela unha do mindinho grande, velho. Você tem aquela unha do mindinho grande? Coça o ouvido, velho. E outra coisa, é uma regra de cobrador deixar dois botões da camisa aberto mesmo? É porque você faz isso também, Janilton? Não, claro que não. Peito, você tem peito peludo? Da empresa. Você tem peito peludo? Não. Aguinaldinho gosta. Ah, só da Domênica. Então é isso aí, mano. Eu sou fiel. Valeu aí, obrigado pela audiência, mano. Falou. Até dezembro pra retirar os prêmios. Não, é três dias úteis. Paulista 1439. Valeu, amigo, um abraço, até mais, tchau, tchau. Mais mensagens através do WhatsApp da Energia. E aí, galera do Estádio 97, aqui quem vos fala é Anderson de São Bernardo do Campo, São Paulinho. Uma pergunta pro Sombra. Sombra, do que você viu ontem do Cueva, você acha que, não nas mesmas características, mas que ele tem condições de substituir o Ganso? Temos necessidade mesmo de contratar um camisa 10, tendo o Cueva no time? Abraço, galera. Pra mim não importa se é 10 ou se é 8. Tem que ter jogador de meia. Não sei se ele tem que ter o mesmo perfil do Ganso. Mas é um bom jogador, tem condições sim de colaborar no meio de campo, né? Agora é o seguinte, me preocupa mais, não é se o Cueva pode fazer esse papel, é que tem que ter mais jogador pro meio. Se o Cueva machuca, e aí? É a mesma coisa quando tinha o Ganso antes. Elenco, né, velho? Aí vai o Ítalo de meia, aí vai aquelas invenções malucas lá. Pelo amor de Deus. E por falar em Cueva, o irmão do Bruno falou que ia falar onde tá aquela mina lá, Elisa Samudio. Ele falou, não? O que tem a ver, velho? Cueva. Cueva. Ué, Cueva. Essa RG! Parabéns! Não foi o RG, foi o Mano. Não, mas o RG acabou de evoluir 10 níveis. Não, mas é verdade. É quando você tem um ruim, desconheço. É, RG, não, é verdade. O irmão do Bruno lá que tá preso também, ele falou que ia apontar onde que a menina tava se machucando. Falou. Ele queria tirar alguma vantagem. Então, ele falou que diria, mas eu não sei se ele falou. Você que é um cara alternado nas notícias aí, RG. Ou falou e a polícia tá vendo aí. A melhor hora de chegar e cavar o buraco, né? O RG que mata as pessoas. Dutra Máquina. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Chevrolet, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria, trazendo para você então as mensagens via WhatsApp. Boa noite, pessoal do estádio, Rodrigo de Guarulhos. Aí, Sombrar. O Mano falava aí que o Corinthians era uma Ferrari. Não passa de um fusquinho, hein? Fraquinho. Abraço, pessoal. Corintianada ficou assustada. Peraí, fraquinho. Se meu time é fraco, imagina o teu. Meu time aí, ó. Foi esquartejado pelo mercado europeu, pelo mercado chinês. E tá aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A gente tava disputando a Libertadores. Na próxima rodada. São Paulo perdeu o Luiz Fabiano, perdeu o Ganso, perdeu o Caleri. Perdeu porque é retired, não é? Aposentou. Acho que é igual na Master League. Boa noite, galera. Meu nome é Eliseu de Barueri. Segue o líder. Chupa, Mano. Segue o líder. Crise no Palmeiras. 10 rodadas sem passar ninguém. É nóis, Dodô. Chupa, Mano. Aí, ô trouxa, quero ver na próxima rodada aí, porque eu não acho utópico, Sombra, pensar que o Atlético pode ganhar da porcada aqui. Porcada não é Parmeira e chupa. O Corinthians ele vai pegar o Figueirense. O Galo perdeu o Casares, que é um bom jogador, né? Tudo bem, mas eu acho que vai encrespar pros caras. Os caras perderam pra Ponte, velho. Aí outra coisa, hein, ô. Tem vários jogadores. O Fred, o Rabinho, o Craito, um monte de menino tudo com dois amarelos e joga hoje ainda. Então, mas o negócio é o seguinte, só a avó. Ficando, fazendo mandinga, né? Eles levaram tudo pra seleção do Parmeira. Na próxima rodada, o Palmeiras ele vai perder dois jogadores importantes, aí, o Fernando Praz e o Gabriel Jesus. Sim. O Corinthians, ele se vencer o Figueirense, o Palmeiras talvez aí tropeçar no Atlético Mineiro, se não for uma derrota, que seja um empate. E já cai novamente a diferença pra um ponto. Mas a semana passada você falando que já passava o time, né? Não, mas o Corinthians deu seta pra esquerda. Não, mas o Corinthians deu seta pra esquerda. Eu tô vendo um triângulo. Pisca alerta, Não é bem seta, não. Eu acho que é aquele triângulozinho ali, acho que tá no pai. Seta pra esquerda e olha, filhão. Pode falar, se não jogar... contra tudo e contra todos. Cuidado, hein? Se não jogar bem contra o Figueirense... Vai jogar, vai passar o carro, já vai ter aquele ambiente meio estranho por causa da estreia do Pato. Vai passar o carro, filhão. E o Cássio, a gente tava voltando, né? Da praia, tava escutando a entrevista do Cássio. O Cássio deu umas patadas no Pato. É, tipo assim, é bom, mas tem outros bons. Tem aqui gente melhor. Ele é legal, mas tem gente mais legal. De novo, deu. No final do jogo. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem está falando é Miranda, de Diadema, São Paulino, até morrer. Um abraço aí pro Sombra, pra galera. Mas eu queria aí parabenizar o Mano pelo chute certeiro, 3-1 em cima do São Paulo. Chupa, Mano. Empate pra nós é vitória, hein? Olha lá que vacilão. É isso mesmo. Isso mostra a sua realidade aí, ô Zé. Peraí. Vacilão. Você e o Domênico sempre falam assim, ó. Pro time ser campeão, então o cara tem que ganhar em casa e empatar fora. A gente empatou fora nas condições que a gente tava. Foi uma grande vitória do São Paulo. Mas vocês não serão campeões. Pode chupa. Eu não tava dizendo isso. Mas ele quem tá falando isso? Ele deu entender. Por que não? Ele deu entender. RG, por que? O campeonato não tá acabando não, irmãozinho. A sua realidade, aguenta final. Aí. Nós estamos no oitavo lugar. A gente tá em oitavo lugar, disputando uma Libertadores. Como o São Paulo tava disputando. O Corinthians também tava disputando uma Libertadores. Caiu na segunda fase. Nós somos aqui na semifinal. Chupa. Quarta América. Ontem, se teve alguma torcida que saiu do estádio preocupada com um possível cavalo paraguaio, quem foi? Ah, sim. Eu tô vendo a preocupação da torcida do Corinthians. É a melhor média de público. Até porque é a torcida única. É a melhor média de público do Campeonato Brasileiro. Só 42.100 pessoas ontem na arena. Tô vendo a preocupação. Vamos esperar os próximos insucessos pra ver se vai continuar colocando tanta gente. Então, eu tô ouvindo isso desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, quando disseram, esse time do Corinthians aí é pra brigar pra não cair. Tá aí, ó, a torcida do Corinthians aqui com uma média de público aí de 32.397 por jogo. Quem foi vaiado ontem por substituição foi o Caltagre contra o Corinthians. Mas não foi vaiado, é porque o Ítalo caiu no gramado, a torcida vaiou o Ítalo. Você quer criar crise onde não existe, sério? Não, João. Você acabou de criticar a troca do Cristóvão. Mas eu posso. Ah, é igual o pai de filho feio. O pai do filho feio pode falar mal do filho. Agora quem é que disse o Corinthians vai brigar pra não cair? Dê nome, né? Ué, o Sombra disse, o Benjamin disse. Eu não disse porra nenhuma. Eu não disse isso aí, não. Quem tá falando é o Ângelo corintiano. E se o Corinthians não se reforçar aí, vai ficar complicado até pra brigar por vaga da Libertadores. Mesmo esse time tendo ganhado 4 seguidas aí, não convenceu. Jogou só o segundo tempo, quase em todas as partidas bem. Primeiro tempo não fez um primeiro tempo bom. E agora vamos ver o que essa diretoria faz aí. Porque com esse time aí já tava difícil com o Tite, com o Cristóvão, então vai ficar mais difícil ainda. Telefone aceita tudo, velho. Tá na cara que essa voz aí é do Júlio Cazares. Vai. Acho que é. Tá estranho. Telefone aceita tudo, velho. Sim. Nem corintiano é esse maluco aí, mano. Estádio 97 no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Agora um recado muito especial pra você que precisa comprar ferramentas. Tá precisando de ferramentas? Vai na Dutra Máquinas. Tá procurando o melhor preço? Vai na Dutra Máquinas. Você já sabe, a Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá você encontra a linha completa de ferramentas para construção, automotivo, marcenaria, manutenção e muitas outras linhas. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que bacana, as marcas Stanley, DeWalt e Black & Decker levam você para assistir ao timaço do Futebol Clube Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo. Você pode viajar para a linda cidade de Barcelona e ainda assistir esses craques de bola. Quer saber como participar? É óbvio. vá até uma das lojas do Ultramáquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com o acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Você já está concorrendo. A promoção, inclusive, foi prorrogada até 31 de agosto. Confira o regulamento no site e participe! A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Ultramáquinas. Duas em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. Tem Guarulhos, Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Esse é o Estádio 97. Oferecimento do Extra. Você merece ofertas e Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. É ser construindo com valor. Tem notícia do porco aí, Motinha? Porco? Porco. Porco. Oh, vovó. Oi, amor. O Gabriel Jesus falou que fica até o fim do ano, pelo menos. É, mas... Falou de novo? Pelo menos até o final do ano, vovó. Tá feliz? A gente fica feliz, né? Que ele vai ficar calminho, tranquilinho. Ô, Cuca, que tombo ontem. É, a gente foi chutar a bolinha, né? Quando viu, né? Ele deu até risada. Eu cheguei em casinha, chorei, deu choradinho. Mas você comemorou no final, hein, velho? Na hora que não deu o pênalti, hein, você ficou feliz. É, então, ele não falou a nada gente... do árbitro. Não, é. A gente não viu o pênalti. É, não, né? Tava... O justo quando foi convém. O Palmeiras ganhar. Não, o justo foi o Palmeiras ganhar um joguinho bonitinho, chutando pro golzinho. Não, foi mais justo, foi mesmo, porque o porco criou mais. Esse time então, do Inter aí, se não... Ó, é que agora vai chegar o Nico Lopes, vai dar um grau aí. O Valdívia tá voltando de contusão também, não tá 100%. Mas esse time do Inter é feio, hein? Olha. Nossa. Até tem elenco pra ter uma... Talvez uma colocação melhor na tabela, mas... Ah, o time do Inter não criou nada, velho. Ah, mas Sombra, o Inter não criou nada, velho. Jogando em casa, mano. Aí, tá louco, mas teve um volume de jogo, né, mano? Ah, mas não criou nada, não foi nada assim que você diga. Nossa, o Inter agora pressionou mas tá, e agora é um time, é um time em formação, né? Ah, mas naquelas, não é? Podia estar tá melhor do que tá, né, velho? Palmeiras e Atlético Paranaense, viu, Dodô e vovó? Esgotados os ingressos, viu? É, Atlético Mineiro. Mineiro. Paranaense. Né? Mineiro. Mineiro. Mineiro. Próximo, eu acabei de falar aqui. Atlético Paraná vai ser lá. Atlético Mineirense. Mineirense. O Atlético Paraná vai ser o primeiro jogo do retorno e vai ser lá. O primeiro foi 4-0 aqui. Ah, repetindo. Não, tá errado no site aí mesmo. Aí, ó. É, tá errado no site aqui. Tem que torcer pro Fred Ucho e o Rabinho tomar amarelo hoje, viu? É isso. Porque eles têm dois. E o Prato? Ai, no que é Prato? O jogador, Lucas Prato. Velho. Ah, o Lucas, ele tava machucadinho, eu não sei onde ele tá agora. É? Não tava? Tá feio? É, não sei também. O repórter é que vai jogar é o Fred. É o Fred que joga. Então, se ele tomar um amarelinho, ele. Que mais do Palmeiras, Motinho? Só isso. Só isso? E ninguém vai me elogiar. Aliás, é você. Então você fala, porque. Você. Um homem de 42 anos. Olha, consegui derrubar com a lomba um centroavante no meio da área. Isso é pra se glorificar. Não com relação a esse lance. Glória. Você foi mal. Você foi em. Glória! Gênero. Você foi ingênuo ali, poderia ter complicado o time do Palmeiras. Mas você jogou, fez uma boa partida, de novo, hein? Foi bem. Porque, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, ele tem 42 anos de idade, velho. Joga na manha, né? Mas é que ele é um cara que consegue muitas roubadas de bola, de lance que você fala assim, ele dá aqueles carrinhos certeiros, sabe? E arranca a bola dos caras. É verdade. É muito bom. Piotr, eu não queria falar, mas eu sou gato, eu tenho 45. Como? Caraca, velho. Então, caramba, bate no peito e fala, eu joguei bastante ontem, Domínio. Bate no peito, jogou bastante eu, ontem. Eu e o Thiago Santos também. O Thiago também foi bem, hein? Bom jogador, hein? Oh. Bom jogador, Thiago, viu? Oh. E tomou um amarelo que não aliás, foi olha, pra tomar também, o viu? Thiago, ó, o Thiago, o Jean e o Tietê, bons jogadores, esse hein, Tietê, quando eles trouxeram. Ah, impressionante, Tietê. Cara. Joga bom. É. Parece que daquele time do Aldax lá, é o Tietê e mais um que vingou, viu? Porque o resto lá... Eles não, funcionavam... O Yuri tá no Yuri... Santos, é bom jogador. Não, esses dois. Eles comenta-se que o Bruno Paulo, que foi pro Corinthians, tá machucado, também é bom jogador. Quem pegou a draga lá do Aldax no São Paulo? Foi o último a pegar. Sobrou. Sabe quando você escolhia jogador pra fazer aquela peladinha? Era o último a escolher, O último a escolher, você falava, puta, vem você, vai. Tem que escolher esse mas o Sidão foi pro Botafogo. Era o mano da história. Sabe o gordinho que joga de óculos? Nós pegamos. Assim, fala mal do gordinho. É o que vai ficando, né? Vai ficando. O mano era ruim da pelada. Mano, eu não fui jogador profissional porque eu não quis. É. se a pedra. É... Não, mas o Mano era o primeiro a ser escolhido. O Mano era goleiro, era o primeiro a ser escolhido. Já tava no gol, velho. Todo mundo escolheu. Era o Mano e o outro goleiro. O RG. O Santos, vamos falar sobre o Santos um pouco. O Santos que pega, vai jogar a Copa do Brasil, né? Gama. Contra o Gama. Pega o Gama. Né? No estádio... Aquele Gama lá de Brasília, aquele time. É, o Bezerrão. Lá no estádio Bezerrão. Aquele problema que ficou não sei quanto tempo fora do cenário. É o Gama, Domênico Gato. Da onde é o time? Da onde Brasília. É o time? Então, velho. RG te cortou, hein? É. Não, entendeu? Oh. Não, eu tô. Ah, pode cortar mesmo. Durante o treino hoje. Como assim pode cortar, ô trouxa? Não, eu tô dizendo o RG, ele Santos, tem a liberdade pra isso. Ele tá falando do Santos. E o Lucas Lima aí deu um susto no treino, viu, RG? Deram um pisão no pé dele à esquerda. Olha, velho. A cara do RG, você fica na dúvida, né, RG? Com esse negócio de saída, será que foi mesmo, né? Machucou então, pezinho, já é dúvida, né? Lucas machucou, Lima. Machucou o pezinho, né? É. Renato e Ricardo Oliveira ficaram poupados, né? É, então, gente, eu não sei, vai ser time mistão, hein, RG? Eu, ó, sincero e honestamente, velho, começa assim, já, sabe? Vai, né? É, resolve, vende, né? Resolve logo. Não é assim. Vai, RG. Resolve logo. E o Modesto, ele tá enrolado aí? Ele recebeu uma convocação do Conselho dos Santos aí para esclarecer uma possível comissão que ele havia dado aí na transferência do Geovânio, liberando os 3 milhões de reais. E o Conselho dos Santos aí tá pedindo mais esclarecimentos a respeito dessa história. E o pessoal não concordou com isso, não. É RG número 2. Mas normalmente, naturalmente, isso acontece com relação ao conselho. Pô, que né? Comissãozinha. É, presidente. O cara tem que ir lá e justificar, aprovar, mostrar que foi correto. Porque o Conselho não aprovou as contas do Santos por causa disso também, né? Não tem jeito. Entre outras situações, essa foi uma das principais. A gente sabe que isso, politicamente, tem os seus efeitos. Né? A gente sabe muito bem como acontece isso dentro de... Ah, no futebol a gente vê. De time de futebol. É. Agora, cabe, quando você é questionado, quando você é colocado em dúvida as suas atitudes, as suas ações, você vai lá e prova, velho. É a única maneira que tem pra resolver isso. Sabe que eu acho que uma coisa que... Não é fazendo o papel de advogado de defesa, não. É que o futebol, no futebol, esse negócio de comissão virou praxe. Enquanto que comissão devia ser por mérito. E não por virar praxe. Não, mas é que tá, Sombra, é por isso mesmo que a diretoria do Santos aí tá pedindo esclarecimentos. O RG, você que é um cara do mercado aí, você já recebeu uma comissão desse valor? Ei. De 3 contos? Caraca. Nossa, claro que não. Ô, o agente lá do Damião não recebeu lá 7 milhões? Todo mundo recebe. É. Então, não teve a namorada de um presidente aí também que recebeu? Todo mundo recebe? Você já recebeu? Eu não, eu então, trabalho no mercado. Então vai namorar presidente. É. Não, eu não. Vai namorar presidente, quem sabe você consegue. É. O Domênico recebe isso, mas não é comissão, é cachê. Cachê? Cachê? Quanto que é? 3 milhões? 3? 3 o quê? Milhões. Esse feirão que você faz aí. Tira zero pra cacete aí. Aí, tira zero, hein? Estádio 97 da Energia 97 tem um oferecimento de BV Financeira. Crédito rápido pra usar como quiser. Ligue 3.3-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Também oferecimento da Bozano. É, vamos lá. Tá bocejando aí, mano? Não dorme. Não dorme, não, velho. Você tá precisando dormir mais, mano. Não, esse lugar do Benja, cara. Tem. Encosto. Aqui. Quebrante, velho. Quebrante. Lá. Velho. Aqui, lá, aquele também. Canto lá. É, aquele canto do Benjamin, ô Sombra. É como se você tivesse tomado um Lexotan. Eu vou falar um negócio assim. Você senta aquela cadeira, você vai lá. E é engraçado que afeta só sua família, né? Fizeram mandinga. Narigudo. É mesmo, quando convém? E todo mundo sabe que o Benjamin não tem o lado espiritual fortalecido? Não, não tem. Outro dia um fotógrafo tirou uma foto 3x4 dele e ele viu que tinha um vulto atrás. Ele falou, nossa, mas arrumou o pano. Foi aquele lance daquela foto lá? Igualzinho, Você assistiu aquele filme japonês de terror lá que os caras matam a menina lá, acho que estupram ela? E ela fica, tipo, no pescoço do cara. O cara tira uma foto e a menina fica aqui no pescoço. Qual que é o nome daquele filme lá? Puta, né? Então, o Benjamin tem essa menina japonesa no pescoço. A Toshio. Benjamin, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Nada pode dar errado. Por isso mesmo é a RG número 2, a Bozano. E 9 traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Tanto é que os Eu não podia contar esse detalhe, mas eu vou contar. Os soldados, RG, quando eles saem aqui dos países aqui, ou Brasil, Estados Unidos, e vão para determinados pontos, eles já passam esse desodorante Extreme e ficam o mês inteiro sem tomar banho e eles voltam cheirosos para suas casas. Eles não fedem, RG. Por isso mesmo, porque o inimigo, muitas vezes, ele acaba descobrindo aí o outro oponente na guerra por causa do mau cheiro e fala, nossa, que cheiro horrível, deve ter um soldado aqui, dá um tiro no chão e mata um. Então, esses soldados, eles ficam cheirosos, RG, e eles não são descobertos aí pelo inimigo, tá legal? Bozano não te deixa feder, RG número 2. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E lembrando, o ouvinte do Estádio 97, o cara que não é panguão, o cara que não é mané, ligou aqui dizendo a seguinte frase: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, agora é hora do momento sem parar, 3 ouvintes na sequência. Aliás, esqueci de falar, você pode acompanhar o Estádio 97, assistir todo dia, online o programa, ouvir o áudio, assistir imagens, através do endereço 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Assista, viu? Além de todos nós aqui falando dentro do estúdio, com o Mano dormindo no lugar do encosto do Benjamin, você também tem melhores lances de jogos e um monte de coisa que vai aparecendo na tela como se fosse um programa de televisão. Eu vou trazer uma fonte e vou deixar ligada aqui no estúdio, sal grosso. Pata de São Jorge. Inclusive, Pata de São Jorge aqui no canto. Tem uns negócios lá também. Arruda, é que você põe imagem de Jesus aí? Só pra falar duas coisas. Primeiro que quando você vê pela web, você consegue ver o Tobias aqui. Segundo... Pela web você vê o Tobias? Só pela web, com certeza. É igual pegar um Pokémon. Você põe o celular, parelha, ele aparece. Vamos fazer o jogo do caça... Vamos. Caça o Tobias. Tobias Go. Meu, parou as ruas de Narnia, outro dia pararam pra pegar ele, meu. Todo mundo, E outra coisa, sobre o Benjamin, eu já tô orando pra São Capiroto pra ele salvar o beija dessa, meu. Fique tranquilo. Pensa, ele gosta de ficar ouvindo essas músicas. São músicas que têm uma carga negativa. Muito negativa. É verdade, meu. É sério também isso. Também gosta você. Não, Deus não é bom. Uma vez, não sei que faculdade, que universidade que fez, que numa sala punha uma planta ouvindo clássicos, músicas clássicas. E numa outra sala, uma planta ouvindo rock muito pesado. Pô, a planta com rock pesado, ó... Bem melhor, né, meu? É mesmo. Vai pro saco. Murcho. Nas mesmas condições de temperatura e luz, só mudava o som. E eu faço fotossíntese. Também é um cara que não tem mais o que fazer, né, velho? Mas o mundo câncer precisando ser descoberto aí, alguma fórmula aí pra evitar essa doença maldita, outras inúmeras que existem por aí. O cara fazendo experiência com planta, ouvindo rock e samba, velho. Mas isso é bom, porque é planta seca, serve pra muitas coisas. Não é essa que você gosta aí. Eu não falei com ele, meu. É verdade. Meu Deus do céu. Eu ia falar outra coisa, esqueci. Mas, RG, você já mascou fumo na tua vida? Você que era do interior? Não. Eu não sou do interior, nunca fui do interior. Ah, eu já ali, Santos Abel, pá. Mas o RG originalmente é do litoral. Não tem nada a ver. Qual litoral? Da Bahia. Pô, sou de Ilhéus, pô. Ah, mas Ilhéus se tivesse uma origem... A minha origem... Você derrubava muito cacau lá, velho? Não. Não, mas Ilhéus é mais pro meio da Bahia, não é? Ou é litoral? Não é litoral? É litoral. Aliás, uma das praias mais bonitas do Brasil. Mas eu só quero dizer o seguinte. Ah, sim, pode pesquisar aí. Pô, praia bonita ali na Bahia é a Praia do Forte. É, aqui. Paulo. É uma das, né? Mas, eu fui pra lá, é bonito mesmo. Você não vai querer discutir agora a praia da Bahia comigo, né? Ah, bom, eu posso, por que não? É uma praia que eu gosto. Salipe é bonito também, gente. Sim. E lá com Mandatuba, é legal? Mandatuba, top, show. Um abraço aí pra São Paulina Mayra Veras, lá do Transamérica. É corintiana, tá louco? Ah, é? Corintiana. Não, agora, mano, você falou de... Trocou. Ah, desculpa, RG, cortamos você, cara. Não, deixa eu ver. Eu só nasci, gente. Fala, garoto. Vim pra São Paulo com um ano de idade. Muito bom. Agora, Morro de São Paulo é bonito porque precisa compensar as 40 horas de barco até lá que você vai vomitar, mano. Você tá de brincadeira. 40 horas. 90% do barquinho vomita, velho. Falando sério. Cara, leva um saquinho e joga nos outros. Hã? Eu jogo vômito nos seus amigos. Mano, você já vomitou com o barco balançando? Já. Não dá pra vomitar no saco, velho. Espirra. Lógico que dá. Espirra. É, tipo... Não, você passa o silver tape na boca. Assim. Pessoal, pessoal, papo tá bom, mas vamos lá com o momento sem parar. É bom. O sem parar agora funciona com o único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. É o momento onde três ouvintes passam rapidinho, né? Participações ligeiríssimas como é o sem parar, certo? Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Alô? Alô? Oi, doutor? Alô? Oi, boa noite. Alô? Quem fala? Danilo. Ô Danilo, tudo bom? Bem, Dodô, e você como tá? Bom, graças a Deus. Danilo do quê? Danilo de Paula Campos Costa. E quantos anos? Eu tenho 3.1, Dodô. RG 3.1 hoje, como é que fica? Ah, tem que... Hoje, quem que vai a campo hoje, Domênico? Ah, sim. Olha. Quem vai? Quem vai hoje? É o Atlético. É. Ô, idiota, tá atrasado. Perdeu o time. Consegui, baralho. Tô baralhando, eu quis ir depois também. É. Olha, inclusive, ô, Domênico, manda um abraço aí pra Cleide. Hein? A minha planta carnívora falante. Ela tá ouvindo aí, meu. Ela é palmeirense. A sua planta carnívora, a Cleide. Cleide? É. Eu vou trazer. Uma planta carnívora? É, mas ela só come hot dog. É, e... Meu Deus. Manda um abraço aí, Domingo, que ela é sua fã. É um abraço, é. Vou fazer o quê? Tudo bem, a gente até entende ela comer salsicha. E o pão, na carnívora? Então, aí que tá, meu. Ela joga pra dentro, meu. Ela tá perdida, meu. Tanto faz, né? Vai. É igual aquele cachorro vira-lata que tem que se virar. Ela costumou assim na selva, quando eu encontrei ela, já comia já. Joga pra ela só comia hot dog na selva. Na selva? É. Oh, eu velho. Queria imaginar como é o som de uma velho, planta doutor. Carnívora. É bem agudo, ela fala agudo. É? Ela tem um problema. Ela tem um probleminha na voz. É a língua presa? Não, é a língua presa e aguda. Vamos lá, e o time? Ô, Dodô. Chupa, mana, que é São Paulo. Ah, pro inferno, comemora empate aí, o seu vacilão. Nossa, tudo chupa. Comemora empate chupa, aí, o seu Zé chupa. Prego. Chupa. Ah, mano, não, mas ó, mano, é feio pra você isso daí, velho. É feio pra você que cantou vitória. Mas tá na cara. Falou, pro time torcida do Corinthians, aí, vá de terno péssimo. Para o show. Não, mas foi péssimo pro Corinthians. O time que almeja o título brasileiro não pode empatar com o time que tá em frangalhos, como é o caso do São Paulo. Um time que foi eliminado da Libertadores aí num jogo é clássico, fraco. Mano, mas é clássico. Ué, mas não importa, Domênico. Os caras foram lá quatro vezes na nossa casa e tomaram quatro ferros. Tudo bem, mano, é sempre assim, né? É clássico. Como assim? Assim. Mas você sabe que era um momento bem ruim. O Denis nem dormiu, velho. O Denis nem dormiu, então. O Corinthians foi ruim. Agora não se iluda com aqueles 15 últimos minutos aí, porque é aquele jogo atípico, é jogo de superação. Vocês queriam ganhar no futuro campeão. Ô, mano. E aí acontece, tipo, talvez você buscar forças onde você não tem. São Paulo só não lacrou o caixão porque o Wesley é ruim. Ah, para, para. Só por causa disso. Eu não lembro qual foi a última vez que meu time perdeu pro teu, rapaz. Acho que deve ter sido em 2012. Cuevas botou, não, foi ano passado Cuevas mesmo botou, na Libertadores. Imagina. Aquela na dança. Cuevas botou na dança. O Corinthians doou aquela vitória. Todo mundo lá falando, aquele zagueirinho fraco do Iago ali. Então, o zagueirinho fraco, seu nosso cego, faz parte da melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Não, fica a defesa bravo, menos vazada do Campeonato Brasileiro é do Corinthians, ô prego. Você acha que vai terminar menos vazada? Acho. Você acha? Vai acabar se o campeonato era menos vazado. É, mas terminar assim não tem nada a ver. Ó, o Corinthians até agora ele tomou 11 gols só. Só? Porra. Não, o São Paulo foi campeão brasileiro com muito menos que isso de gol tomado. Aonde? Você não lembra? Imagina, 11 gols, você é louco? Um campeonato não, é inteiro. Sério, é, acho que sim. Foi sim. Foi 2008. Foi 6 ou 7. 8 gols. 8 gols, né? Foi 8 gols. Você não lembra? Foi 8 gols, campeonato inteiro. Porra, tem uma puta zaga, cara. Breno, Alex Silva. Era diferente. Ó, agora o São Paulo tomou 14, o Palmeiras tomou 14. Opa, 11 por 14. O Santos tomou 14. Peraí. Opa. É a segunda melhor defesa. Estamos falando aqui. Palmeiras, São Paulo. Mas quem é melhor ataque? O melhor ataque é o Porco. Aí é nóis, com 31, disparado aqui. Melhor ataque, melhor... Aí o segundo melhor ataque aqui, você tem o Santos. É. O Santos com 27, o Palmeiras com 31. O Corinthians está com 25 e o Grêmio também. Danilo! Oi, pois não. Essa é uma participação rápida aqui do Sem Parar. Quer mandar tchau? O que você gostaria de falar? Não, eu gostaria de falar primeiro. Eu ouço vocês desde 2001. Obrigado. É uma emoção muito grande estar falando com vocês no rádio. Hoje a gente gosta demais, eu, tanto eu quanto meu irmão. Meu irmão não gostava de futebol, passou a ouvir depois de vocês. Oh, e aí legal. Me apresentou o programa e a gente ouve até hoje, tá? Então, é uma satisfação enorme falar com vocês aí. Legal, legal. Você viu que o São Paulo tá contratando o Douglas, ex-jogador do Vasco da Gama, que estava no leste europeu, na Ucrânia, e era um jogador muito bem cotado no mercado europeu. Está vindo para o São Paulo. Você lembra do futebol desse Douglas, zagueiro? Sinceramente, não, viu, Sombra? Eu não estou lembrado, não. Mas eu acho que o problema crônico do São Paulo é a lateral. Tanto o Bruno quanto o Mena não tem condição. Não dá para jogar. Então, ponto fraquíssimo, Paulo... né? Ah, já, a janela fecha amanhã. Eu acho que o São Paulo vai focar aí nos laterais aí. Porque... Mas se tiver que chegar três jogadores, três. Tem que escolher. Sendo que um deles deve ser esse zagueiro Douglas. Certo. Vão sobrar dois. Porque, não sei, dizem que devem chegar mais dois. Dizem. Se for para chegar mais dois, você escolheria para quais posições? Olha, ontem eu acho que faltou um centroavante de peso, hein? Porque o Walter Gordo? Oi? Centroavante de peso. Walter Gordo. não, Walter Gordo não. Ele é bom também, mas não concordo. É o caso. Mas... Centroavante, primeiro, centroavante. Que mais? Eu acho centroavante e talvez um lateral, Sonda. Não tem condição, o time não joga pelas pontas. Tá certo que também ficar dependendo de Michel Bastos o tempo todo... na direita e colocar Centurion atrás, então tem que, eu acho que tem que ter um lateral que apoia, que dá profundidade pro time, senão não tem jogo, e com lateral, sem centroavante também não adianta, então acredito eu que um homem ali como o Caleri era, e com um lateralzinho bom, pelo menos para acertar um toque ou fazer, dar uma opção pro meia jogar, já fica melhor. Centroavante e lateral, as posições escolhidas, né? Tá bom, então, vamos... Eu não sei, eu não tenho nenhuma opção na cabeça, né? Mas a gente, eu acho que o Gustavo ganha muito bem pra isso, né? Aliás, sim. É, ok. Até agora não tá decepcionando, velho. É. Então tá bom, Danilo. Grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Nossa, obrigado. Oh, posso fazer um merchan aí? Você me ajuda? Tô tremendo aqui dentro do carro, cara. Não trema. Mas o que é isso aí? Você usou alguma coisa? Não, mano. Trabalhando. Não sei. Infelizmente não usei nada, não. Infelizmente? Mano, como assim? Infelizmente, podia ajudar o cara. Deixa ele, a democracia, não, meu. Tá um baratinho. É amigo do pai. Liberdade pra dentro da cabeça. Meu, faz fumaça no carro aí que vai esquentando. Ah, mas agora pode, já saiu do trabalho, mano. Você já tá voltando pra casa, velho? Tô. Eu moro bem longe. Suave, tá dirigindo, não pode, velho. Você tá louco? Não pode. Então diz aí os merchans, vamos lá. Ah, eu não vou lembrar, eu quero o do Hero. O Hero. Eu não lembro, ajuda aí, Sombra. Eu vou falar rapidinho. Hero, cuidando da sua vida digital. Não vou falar mais hoje, hein, gente. Ganhou uma camisa do São Paulo. Obrigado, Sombra. Só mandar um abraço pra vocês aí. Dizer mais uma vez, ratificar que eu gosto muito do programa, gosto muito de vocês, todos vocês. Vou falar nome por nome, senão a gente vai tomar muito tempo. E mas também mandar tem... um abraço. Tá, vai. E mandar um abraço especial pro meu irmão aí, pro Diego. Valeu. Então falou, tá bom. Cara, um abraço. Valeu. Abraço. Boa noite. Falou, filho. Diego, que segundo dizem, rescindiu lá com o Fenerbahçe. Tá esperando. E tá negociando agora pra vir jogar ao Flamengo. Nossa, o Flamengo também tá bom. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ativa! Forma de uma gazela! Vai, forma de um trenó de gelo. Vai você. Alô? Forma de magazine. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É Bruno. Tudo bem, Bruno? Sim. Beleza, e você, Dodô? Bom, Bruno do quê? Bruno de Moraes Lima. De Moraes Lima. De Moraes. E quantos anos você tem? Eu imagino já. 2.6 RG hoje. Segunda. Hoje eu não sei, mas você já chupou, mano, ô Mota? É o quê? O vento de Moraes? Ah, adoro! Ah, sensacional! Eu gosto daquele com chocolate, sabe? Ah, olha, não tem coisa melhor do que o milkshake de Moraes, velho. Sulete, bom, seis, tá bom. Shake. Tá bom, seis. E o bairro, qual é o bairro aí? Milkshake. O bairro é... Qual que é o bairro? Cadê o beijinho? Cadê o tá aqui, tá aqui. Amigo, tá aqui. Tem um monte de beijinho. Ah, não, o bairro hoje é diferente. Vila Joaniza, ô Benjinha. Vila Joaniza. Amigo, sei o que eu conheço. Ó o bar lá, ó, olha. Meu, Zona Sul. Olha pro bar. Zona Sul, não é? Zona Sul. É, Zona Sul. Ah, ai, seus trouxa. Ai. Amigo, meu, esse nome, amigo. Yervan Sajikian. Yervan Sajikian, amigo. Mil? Sim, que o cujo. Mas é igual, hein? O bar deu um nó. É. Ué, é só uma informação, é de última hora, né? O quê? Oi, Pretzel, boa noite. Boa noite, é. Só a Confederação Brasileira de Pismo já anunciou o time olímpico pra 2016, né? Que informação é essa, velho? O que a gente quer saber sobre isso? Tá louco, velho. Aí pra vocês, momento né? Olímpico agora. Não trabalho agora. Mais aqui, então. Pô. Momento Olímpico vai, agora, não. Tá, os caras já não vão poder ir no Ding Dong do Faustão, tá vendo? Lá, o João Vitor, a Luísa, o Manuel, o Giovanni e o Doda, né? O Faustão deu maior piti ontem, você viu, mano? Ah, mas o cara marca de ir no programa e não vai, recebe o telefone, mas vai embora? Quem? Não, então, é, ele ia entrar no palco, aí um minuto antes dele entrar no palco, veio uma ligação pra que ele não entrasse. O Diego Hipólito. É. Mas por quê? É, aí o Faustão foi lá e desceu o porrete lá, falou, deve ser coisa de algum dirigente imbecil. Aí o Nusman já foi lá e já mandou a porrada lá, né? Aí o cara voltou todo manso. Ah, então, Nusman, eu gosto muito de você, mas não foi pra você... Aí eu recebi a informação. Sério, que mano? Foi o técnico da... Por que que não deixou entrar? Da equipe de ginástica brasileira aí, que pediu, porque o cara falou, ah, mas tá certo o técnico. É, agora é o momento, Domênico Gato, pro atleta não tá no ding-dong, né? Mano. O cara tem que estar agora focado. Ah, peraí, a Globo tava chamando o tempo todo durante o fim de semana essa história. É. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, espera o cara chegar lá pra participar do programa. Assim que é legal, que é legal. Primeiro, o cara não pediu autorização, ele deveria ter pedido autorização. Não pediu, já foi lá de enxerido. É, depois aí o cara chegou na hora do negócio e falou, não vai entrar. Tá errado o quê? Vê se não é bom ouvir, deixa não. Deixa o cara participar, não pô. Nada a ver, mano. Imagina, o cara tá entretenimento. Aí numa dessas, o cara vai correr pra apertar a campainha, torce o pé. Tem que correr, não tem que correr nada, tem que ficar sentado pra falar o nome da música. Uma frescura do cacete. Ô, mano, pode dizer... Não é, é só acertar o nome da música, pô. Para, o cara tem que estar concentrado pra Olimpíada, velho. Eu não tô treinando. Treinando 20 horas. E qual é a música maquiada? É só um comentário aqui. Eu não torço pro Diego Hipólito, tá ok? Eu não torço pra ele, não. Puta, tem que dar opinião assim, de você tudo. Não torce pra ele, não. Que eu tenho. Mas é importante ginasta brasileiro. É, não, exatamente. Mas eu prefiro não torcer pra ele, tá ok? É uma coisa meio homem de colã. Inclusive, eu vou tirar férias, eu tô indo pro lugar. Você não vestiria aquele colã lá? Ou... Olha só, eu vou tirar férias, acabei de comprar um pacote, mas é pra ficar tranquilo, né? Eu vou pra Turquia. Passar uns dias. Tranquilo. Também é que eu gosto de tranquilidade. Agora, pro Diego Hipólito, eu não torço. Não. Não, eu não gosto. Aí fala que é nacionalista e tal. E pro Mota, você torceria? Eu torço pra ele morrer. Mas assim, vai na paz. Não, mas é porque dizem que o outro lado é mais bonito. Olha, você vai estar velhinho, podre, e quem vai te botar no sol é o Mota. Pelo amor de Deus, é porque dizem que o outro lado é mais bonito. Vou dar banho de pano. O cabelo de Lego. Eles dizem que o outro lado é mais bonito. Então vai pra lá, velho. Você chamou a moto de cabelo de Lego? É, Playmobil, pô. Que Lego. É que eu tinha um Lego que era todo raspadinho assim. Mas enfim. Vou te mostrar com a raspadinha aqui. O outro lado é mais bonito. É. Posso você e a então vai pra lá. Ah, é que eu, vai, tenho, eu tenho coisa pra fazer aqui. Vai e fica. Ah, não, seu lugar é lá. Calma. Só que o seu lugar é naquela parte que é mais quente, lá embaixo. Calma. Bruno, calma. Que time você torce? Pô, aqui é São Paulo, tricampeão mundial, rapaz! Tricolor! Vai, tricolor! Agora, o Bruno, vem cá. Que o São Paulo nos surpreendeu pela postura, pelo ânimo, pela combatividade após uma eliminação de Libertadores e com tantos desfalques. Surpreendeu, não surpreendeu? Ah, sim, surpreendeu. Mas eu já achava que o jogo ia ser até melhor do São Paulo, viu? Até mais do que foi. Coisa muito fraca, time é fraco. É, bom o teu time, seu Mané. Não ganha nada faz tanto tempo. Mané não. Por isso é o time a ser batido aí, o prego. Ah, é? Ué, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Também tava jogando só isso, né, velho? Com o time que o Corinthians tem, Panguão, o Corinthians tá fazendo um milagre aí. É o peso da camisa. É o peso da camisa. Chupa. Todo mundo fica pagando aí. Ai, porque o time do Santos é bom, o Atlético Mineiro é bom, o Grêmio é bom. O Corinthians tá acima desses todos que eu acabei de citar aí. E do Palmeiras. Palmeiras. Então chupa. Não, mas Domênico, eu vi no começo do ano. Não, porque ó, o Inter, o Grêmio, o Santos. Ué, foi seu amigo aí do lado que falou. Ué, eu vi desses quatro times ou não. Aí. O Inter, o Grêmio, que ficou falando. O Santos, o Atlético Mineiro, todos esses vão brigar pelo o título. Beija que falou. Tá aí, o Corinthians calando que... a boca de todo mundo. Beija falou coisa, assim, você tem razão. Nem o Corinthians, com esse elenco ridículo, tá surpreendendo. Parabéns, viu? Ridículo é você e a sua história. Eu tô elogiando, pô. Vou falar do São Paulo. O que você tá achando aí que falta o São Paulo trazer aí? Comemora tá a janela. Aí, olha, esse zagueiro aí é uma boa. Já que Douglas. A janela fecha amanhã, né? Fazer o quê? É. Esse zagueiro é uma boa. Eu acho que o São Paulo tem que vender o Rodrigo Caio. E também, acho que como já saiu o Ganso, já saiu o Allan Kardec, até lá de o Rodrigo Caio também já saiu, já, viu? Mas o Rodrigo Caio já, praticamente, olha, o Rodrigo Caio tá indo pra servir a seleção olímpica. Depois, na volta, eu acho bem provável que acabe sendo negociado, viu, Bruno? Ah, sim. Tem jogadores aí que já, deu, já, viu, Sombra? Eu acredito no Rodrigo Caio, o Bruno lateral. Começou a dar uma renovada, viu? Olha, é que não dá pra renovar tudo, né, velho? Tem que ter dinheiro pra caramba. Esse Bruno não é ruim, não, pô. Não, ele não é ruim, ele é mediano. Tá na média, tá na média, tá na média. Mas se pudesse ter alguém melhor, seria, né? Agora, tem um assim, eu vejo muito torcedor falando em reformulação. Gente, não pode ser reformulação. Não dá, velho. Pode falar o seguinte, cara, em aperfeiçoar, em reformular não. Porque senão, toda hora reformular. Como assim? Arrumando a casa toda hora. Depressão que tudo que você tem não presta, calma. Né? Não é assim. É o seguinte, teve alguns jogos aí que a culpa não ficou na técnica, ficou em alguns jogadores, entendeu? Alguns jogos. Lateral direita, contra o Internacional em casa, lá o Bruno... Pô, o Bruno vem de dar o combate, chutar a bola pro outro lado, lá perdeu a bola e é contra-ataque. Calma, mas também, meu, os caras não vão ser perfeitos o tempo inteiro. Não, mas ele, né, foi mirim, não, foi mirim. O São Paulo, ele não vem perdendo na qualidade do adversário. Um exemplo, o lance, que o adversário criou pro gol. Não, o São Paulo vem errando e se erros individuais, entendeu? Isso que eu fico bravo. Tá certo. Então, olha, é um momento sem parar. Agora o São Paulo tem um jogo muito importante no domingo contra o Grêmio, tá? É um jogo tão difícil quanto foi o de ontem, né? Que você acha? Você tem um palpite pra esse jogo? Eu tenho um palpite, vai ser 3-0 de São Paulo. Lá? Gol de Gilberto, 3-0 de São Paulo. É o Giba gol? É o quê? É o quê? É possível. O São Paulo 3-0 lá? É, o Grêmio não apanhou de 4? Pra nós é bom, Lolo. Mas fora de casa. Grêmio de 2-1 lá, o ano passado eu estava lá na Arena do Grêmio. Ah, mas se ganhar tá bom, e não é impossível. Ah, a gente vai bater na cara do Imortal, velho. Imortal tá morto. Eu queria fazer o merchan. Faça. O Little da imagem digital. Não. Cuidando da imagem digital. Não é da imagem. É aquilo que você... É cuidando daquilo que você tem de mais importante na vida. Cuidando da minha vida. Da sua vida... Digital. Ah, aleluia, ganhou. Pô, obrigado, parabéns. Hein, hoje obrigado. A vida vai digitar mais importante, né, velho? Hoje o cara sem internet não vive, velho. Eu queria mandar um beijo pra Camila, aniversário dela. Ela está aqui do meu lado, vou dar um beijo nela. Isso, dá um beijo agora, de enfia língua. Enfia a língua vai, dentro da língua. Garganta. Enfia a língua, agora no ouvido, vai. Vai. Agora volta na língua. Nossa, eu senti daqui. Nossa, já dei. Ela deu umas risadas malandras aí. Agora embica ali, tá ligado? Aquele sexado. Calma, Mota, calma. Só embicar. Ela torce pros gambá e tá bem triste com o resultado. Ah, então. Gambá. Alegra gambá ela, é alegra fiofô, ela. Tava chorando. Gambá é o seu fiofó. Ó, o nosso GPS motel aqui, que é o bar, falou que você mora perto do Disco Verde. Que só cair ali, velho. Eu também. Ô, aquele lençol do Disco Verde, bar. Eu vi uma vez ali. Nossa, que medo. É, tô aqui pronto. Eu tô na casa dela. Olha lá, safadinha. Vai alegrar, né? Tchau, valeu, Bruno. Até mais, obrigado. Tchau. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Quero ver outra vez. Vocês não sabem o resto. Eu também não. Alô? Alô, Dodô? Opa, quem é? É o George. George? É. George do quê? George Luiz Afonso de Moura. Oh. George Lucas. Não. George. E quantos anos você tem, velho? 3.7, Dodô. RG hoje, 3.7. Como é que fica hoje? Tava querendo lembrar o nome daquela música lá. Qual música? Sabe qual que é? Qual? Aquela que fala assim... Moura, onde não mora ninguém. Ah, sensacional. Qual que é você que é pagodeiro? Sensacional, salvou. Vai? Não. Qual que é a música? Moro, onde não mora ninguém. Vai, isso aí não é pagode, isso deve ser samba. Onde não vive ninguém. Baixa o volume um pouquinho aí. Eu conheço mais pagode. Onde não mora ninguém. Nossa, ô, Domênico, o dia que eu casar, eu quero entrar com o Catinguelê na igreja. Você tá brincando. Ah, não. Não, você quer entrar com quem? Tocando o Catinguelê. Qual a música? Sabe quando você vai casar, velho? Seu corpo é uma por onde quero navegar. E no... Pô, ah, não? Sabe quando você vai casar, velho? Ah, não é melhor você ir pra um barzinho? Ô, Dodô, você viu que hoje que o nosso dentista aí, o pagodeiro, tá vendo? É o Goma. É Alexandre Goma. Pagodeiro. Goma, não, não é pagodeiro porra nenhuma. Que pagodeiro, cara? Ele te engana, Dodô. Ele fala que é DJ de música de flash. É, o Goma não tem pagode lá. Mas quando eu vou lá, se tá pagode, tá com o Goma. Nossa senhora. Ô, véi, de onde você tá? Você tá no espaço? Tá ruim, hein? Mora onde? Eu? Jaraguá. Jardim Jaraguá, amigo, Benjinha. Isso aí é Jaraguá. É. É frio pra caramba lá. Olha os trouxas aí, ó. Você já foi lá, Benjinha? Amigo, eu tô sem voz, amigo. Tá sem voz. É. E qual que é o Benjinha time aí, brother? Time. Solta o hino aí, mano. Que hino? É o Tricolor. Vai vacilar. Chupa, mano. Cê, mano, isso aqui virou provocando. Isso aqui virou a Frei Caneca hoje. É, tô de isso. Respeito. Respeito. Provocou na sexta, hein? Olha o respeito. Aí que tá, RG. Estão comemorando o quê? É a questão. Comemorando que vocês viram que vocês têm. Comemorando que vocês viram que vocês estão montados num cavalo paraguaio. Essa discussão, programa inteiro. Cavalo paraguaio. Estamos chegando já na metade do campeonato. Quem que bateu aqui, não? Porque vai ser de 3 pra cima. São Paulo todo remendado. Mostrou que os caras estão com o cavalo paraguaio. O mais legal é ele falando assim: eu tô falando com a lógica. O São Paulo tá abalado psicologicamente. Saiu 3 jogadores, vai perder feio. Você viu quem tava abalado lá? O Elias entrando e fazendo uma falta. Fazendo uma linha. Peraí, o Elias tá mal fisicamente porque tá voltando de lesão. Então não agora engraça. O negócio é o seguinte, Domênico Gato, chegando já no término sempre do primeiro turno, e o Corinthians aí contra tudo e contra todos. Não é nada. Ó, contra os antes, que contra vai a daqui pra antes, frente, contra velho. A arbitragem, o Corinthians tá se mantendo contra na vez. Contra quem? Contra tudo e contra todos. É o 12º jogador. Ontem você não viu lá o lance lá que o Rio deu uma dividida com o jogador de São Paulo, o cara não deu escanteio pro Corinthians? Ah, para! Você tá de brincadeira. Cara, fala o Corinthians. Você tá de brincadeira. Ele fala e não ri. Ele tem coragem. E aí, Tricolor? Você acha que nós estamos vivendo um momento melhor, São Paulo? É a bela pergunta essa, hein? Acho que o São Paulo jogou bem ontem, apesar de vir abalado da Libertadores aí. Ah, então vocês estavam abalados, eu não menti. Ah, mas chupa. Ah, tá. Mas chupa, superamos. Ah, tá. Trouxa. Então, o Cavalo Paraguai empatou com um time abalado. Tem que respeitar que é o quarto da América. O Mano tava falando que ia ser 3-0. Eu fiz uma divisão matemática. O senhor falou aqui, vou fazer saldo. Amigão, peraí, você já concordou com o meu primeiro raciocínio, falou que o São Paulo tava abalado. O Vítio acabou de concordar, ou não, Domenico? Concordou ou não concordou? Tá abalado. Amigão, o São Paulo tinha tomado aí 13 gols em 4 jogos. Se você dividir isso, o número de gols pelos jogos que aconteceram, dá mais de 3 por partida. Tudo tá calçado, velho. Eu não chutei um número assim aleatório e falei, acho que isso vai ser 3-0. Mas agora tudo isso... Tudo tá calçado, Domenico. Só que agora a única coisa que saiu desse jogo é que vocês estão com o cavalo paraguaio. Pelo contrário, continua na vice-liderança do campeonato brasileiro. Deixa eu só fazer uma pergunta pra ele séria, né? Fala aí. Que chama o ouvinte? Mas quem que foi? Puxaram o George. George. George? George. É o momento pergunta do Impretzel. Ih, lá vem. É. Você acha que o empate foi melhor do que a derrota? Isso! Provavelmente, né? Aí é homenagem ao Mota essa pergunta. É, sempre é melhor. Ô, Jorge. Pergunta, segundo o confundir os personagens, né? Segundo o jornalista Marcelo Razan do Globoesporte.com, realmente o Marcelo Caralho. Caralho. É o. Gente, eu não posso mudar o nome do cara. É o nome do cara, velho. É o nome do cara. Vocês que têm ideia errada na cabeça. Fala, desculpe, Milton a mídia. Pistola. Fala, ah, Milton Pistola. Milton Genitalia. Então, Milton Pistola pode ser aí nas próximas horas o centro. Só avisar. Milton Pintinho. Pronto, só avisa. Ah, você não sabe o tamanho? Você não sabe se é o tamanho? Vocês estão na dúvida? Você tá torcendo pra ele chegar, Sombra? Isso, pra ele chegar em cima da mina do Palmeiras. Eu sou São Paulina. Você não está me atacando. Você está atacando essa menina careca. Você não é não, você é Botafogo. Não, aqui eu sou São Paulo. Sou sim. Você é Botafogo. Mas ó, uma grandiosidade que erra de passe, aquele centurião, hein? Meu Deus, hein? Pô, isso que eu ia falar, centurião não dá mais. Centurião, velho. Meu, mata toda. Aliás, quantos erros de passe, né? É o coveiro, igual o Mota fala, né, meu? Putz, não cemitério dá, da jogada. Fala pra ele que se apertar o X, toca, meu. Não é possível. Nossa, você é louco. Centurion não dá. Mas e o Denis ontem? Fez milagre, hein? É mito, ele teve ontem dia de mito. Fez duas grandes defesas, de fato. Eram defesas de grande goleiro, né? Chuta no Denis que é gol aí, ó. Você viu? Deu vitamina, velho. Deu vitamina pra ele. É, quando... ele bateu a cabeça ontem. Final, carros carregaram ele, olha, sabe? Figas aí pra ver se até amanhã pelo menos chegam mais dois reforços, viu? Ah, vamos rezar, viu, meu? É isso aí. Aí pelo menos um meio e um atacante aí. Manda um abraço, querido, que aqui é o momento sem parar. Faz aí. Só a Hiro cuida da minha vida digital. Boa. É Hiro cuidando da sua vida digital. Então, Hiro boa, cuidando boa da minha vida digital. Tá bom. Ah, tá valendo. Tudo bem? É só buscar em 3 dias, né? Isso. Paulista 1-4-3. Não é daqui a 3 dias, é dentro de 3 dias. É. Tá, vocês são pagáveis, gosto muito do Mano, de todo mundo. Valeu, mano, obrigado. O Rudy, já fui no show dele, é demais também. Pô, valeu, moleque, tamo junto. Elogia um pouco mais, senão ele fica deprê. Ah, é, ele vai me convidar pra ir lá de graça, lá que eu tô ligado, hein. Pô, mas essa semana foi o cara lá da Serra de Taubaté, eu dei pra ele ingresso, o cara gente boa, Gabriel Palmeirense. O Rudy, acho que foi no shopping esse final de semana, no Risadaria, se eu não me engano. O quê? Foi no Risadaria? Esse final de semana eu não fiz o shopping, não. Ah, foi o... sei lá quando foi no shopping Tietê. Isso mesmo, ah, tava lá. O cara tem uma agenda tão legal, cheia, cara, legal. Risadaria, ah, abraço então, a todo mundo. Falou! Valeu, abraço, cara, abraço! Falou. Mas você não lembra onde você vai, Rudy? Você faz isso? É, meu. Não é, velho. Porque o Risadaria tem show no shopping. Quinta-feira eu faço lá no SP Market. Isso eu vou te falar. É isso aí. Mas agora, mudando um pouco de assunto, queria dar um recado pra você que tem as caixinhas do Sem Parar no seu carro. Faça como eu. Troque as caixinhas do Sem Parar pelo novo adesivo do Sem Parar. Ó, eu troquei. E o meu carro continua com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas agora, o carro fica mais bacana, porque o adesivo é muito mais legal do que as caixinhas, não é? É evolução. Pessoal do Sem Parar, sempre mandando muito bem. Agora, com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos e não precisa se preocupar com moedinhas, tickets, essas coisas chatas, né? E ainda abastece seu carro sem ter que descer dele. Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97, também oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mensagens via WhatsApp. 94-353-0150. Esse é o número. Boa noite, galera. Meu nome é Juliana. Falo de Osasco. Ô, mano, não se preocupa, não, que time medíocre comemora empate. E a gente não se contenta com pouco, não. Time grande não se contenta com pouco. É isso aí, vai Corinthians. Essa aí é uma fascista. Ela é uma fascista. Ela é uma fascista. Falou, Ó, proporcionalmente, ô Motinha, você... Medíocre vocês empataram em casa. Ué, vocês tinham que ganhar. Proporcionalmente, nesse confronto... É medíocre, vocês tinham que ganhar. O Corinthians é o Barcelona e vocês são sul-americanos. Eu vi quem acabou na Libertadores na frente. Motinha. Mas ganharam o quê? Quarto da América. Sofreram mais, chupa. Quarto da América. Melhor do que vocês. Melhor do que vocês. Quarto da América. Vocês caíram aonde mesmo? Domênico, você que é denominado como um imparcial. Sou imparcial. O que é um time que não consegue ganhar daquele que é o medíocre, destroçado e abalado? É um fascista. Boa pergunta, hein? O time que não consegue ganhar do abalado, do medíocre? É. Mas não é ruim, né? Não, isso então. É futebol. Ah. Futebol não é uma ciência exata. Mas o São Paulo não é matemática, velho. Pra você era. Não, você era. Não. Peraí. Eu citei todos os detalhes. Minha opinião não é medíocre. E não, tava abalado. Pra galinha e popó, a opinião deles era. Não, mas a opinião da Penosa. Penosa respeita o vídeo. A pergunta foi pra Domênica. Deixa ela responder. Vai lá, gata. Penosa acha que é isso. Mete a boca aí, responde. Não, eu tô te impondo pra você responder. A tua mãe vai responder? Você consegue aí, Lucina? A tua mãe tá aí, não. Ó, pessoal, mais mensagens através do nosso WhatsApp. Boa noite, amigões do Estádio 97. E aí, mano? Sua galinha bombada. Isso! Achou que ia passar o carro ontem, fique lá no cesto de roupa lá, pegar a tanguinha que tá borrada lá com a marca do pneuzinho da Caloi 10. Esse cara comeu ontem, faz choque. Mano querendo rir. Pode abraçar, chupa, mano. Galinha bombada é a tua irmã. Calma. E segundo, Paquito, o Cássio não sujou a roupa. Não, quem sujou foi a torcida. Imagina. Eu não sei aonde, Domênico Gato. Nossa, porque foi uma pressão. Dá a impressão que o Cássio ele pegou 18 bolas em 5 minutos. Isso é de brincadeira, eu vi outro jogo. Segundo turno, o Cássio vai usar a mesma camisa que ele usou ontem contra o Figueirense. Não mandou nem pra lavanderia. Ó, o Bá tá falando que ficou mesmo, hein? O Bá passava uma agulha. Falou que não passava uma agulha. Tudo sob controle, Domênico Gato, por exemplo. O céu de Manhattan, tá certo? Todo mundo quando vê um avião diante do que aconteceu no dia 11 de setembro, todo mundo fica, pô, e aí, será que você tá voando muito baixo? É tudo calculado, velho, é tudo calculado. Não vai acontecer de novo aquela tragédia, porque agora os Estados Unidos, qualquer BOzinho que der, os caras já batem o avião. E mas a defesa do Corinthians é a mesma coisa. Tava com medo, hein? Imagina, é tudo calculado. Vários corintianos de borrada. É um risco calculado. Mais mensagens. Boa noite, amigos. Aqui é o Felipe de Guarulhos. Queria perguntar pro Domênico o que é pior. Se é o Santos comemorando o G4, São Paulo comemorando empate ou Corinthians comemorando a vice-liderança? Avante, palestra. Esse ouvinte merece um prêmio da Até agora. Ganhou o que até agora? Ele não falou nada disso. Prestou atenção no que ele falou? Vocês prestaram atenção no que ele falou? Ele tá comemorando ele não o quê? Se quiser, o Sombra pode até repetir a mensagem dele. Ele não está comemorando. Ele falou, estou comemorando? Ele está perguntando. Ele está perguntando o que é melhor. O Santos comemorando o G4, o São Paulo comemorando o empate ou o Corinthians comemorando o vice-liderança. É isso que ele tá vendo. O que é melhor? Mas só o que interessa pra ele? É melhor o que é melhor. Vai cuidar da vida dele. A música do William Burness Cup. Mais mensagens. Fala, galera do estádio. Aqui é o Felipe de Guaianazes, corintiano. E eu vou concordar com o Sombra. Esse time do Corinthians aí não dá pra aguentar, não. E outra, como já se viu, time titular, empatar com o time do São Paulo, se os reserva fez 6, chupa, Mota! Ah, traz aí o seu pai, a família toda. Vamos fazer uma brincadeirinha com eles. Esmagador de linguiça do caramba, vai! Vai pegar uma salsicha lá que vocês gostam. Quem tá falando de esmagar a linguiça? Mas eu posso falar. Eu conheço um quando eu vejo. Ao concurso. Eu conheço um quando eu vejo. Eu conheço. Eu conheço quando eu vejo a regatinha bordada. O Mota faz dog prensado na nádega. Lá nas galinhas bordadas, os caras amassam a linguiça. O cara tem mestrado em sentar na guasca. Eu conheço quando eu vejo. O cara que tem mestrado sabe quando o aluno vai. Mas eu não tenho problema com isso. Quem tem problema com isso é só torcidinha. Torcidinha vírgula. A torcida do Corinthians tem essas frescuras. Não, imagina. Eu vi no Facebook. Você tem que respeitar os gays. Estão faltando com respeito. Você é fascista. Você é fascista. Você é fascista com dois exes. Você está no seu carro, está estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. De repente, batem no seu automóvel. Oh, chatice. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo. Que sorte, hein, meu RG? A Ivete mas a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Aliás, já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, tem no Rio, Porto Alegre, até Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de baterias Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Muito bem, vamos lá, mais mensagens via WhatsApp. Fala, pessoal do Estádio 97, aqui é Silvio do, da Zona Norte. Sou um acompanhante assíduo aí do, do programa de vocês, mas o que é engraçado é que eu não curto futebol. Sou um apreciador aí do Corinthians. Chupa, Dodô. Olha, apreciador do Corinthians. Então, curte mesmo. Isso mesmo, velho. E você percebe, né? É, torce aí, vai na, é modinha. O cara gosta do que é bom, velho. O cara gosta do que é bom. Eu vi que ele gosta do que é bom. E tá certo, velho. Eu não gosto de futebol, eu gosto de Corinthians, velho. Se dane o futebol. Nossa. Que é nóis, velho. É isso mesmo. Eu já vi esse papo. Lembra aquela camiseta do Ronaldo? O futebol que se dane, de Corinthians, a gente não gosta de título. Já começa a sentir o tamanho da piada. É. E jogando mal, escambau, velho. Já começa a sentir o tamanho da piada. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas aí, ah, é porque o Corinthians tá jogando bem, mas o Corinthians tá ganhando a trancos e barrancos. Se dane, velho. Quer ver show? Compra o ingresso do Circo de Soler. Ah, pronto. Por isso é pra ver vitória. Boa noite, galera do estádio. Seguinte, aê, Sombra. Fiquei sabendo aí que o São Paulo decretou Operação Dersa lá no Itaquerão ontem. Operação Descida. Crise lá nos Gambá. Bora, mano. Começou agora. Olha o que, que o empate contra o quase líder não faz, Domenico Gatto. Os caras se iludem. Quase líder. Você vê, a torcida ficou feliz, inclusive, né? Você viu quantos corintianos ficaram felizes. Inclusive, não teve vaias nas substituições. E não teve mesmo. A vaia, aquela vaia foi pro Ítalo. A cara de choro dos caras saindo, velho. Aonde, cara de choro? Vaia? Nossa! Cara de choro? É que o Ítalo caiu no gramado, Domenico, quando o Cristóvão substituiu o Marquinhos Gabriel pelo Rio. O Bahia, ele fala a verdade. O mano não vai. Imagina, o Bá tá querendo colocar a crise onde não tem. Mas não tá falando de crise. Ele tá do lado daqueles caras do setor oeste ali, que só tem o turma do amendoim, velho. Ah, é o Bá que tá instalando a crise? É, lógico que é, imagina, o torcedor do Corinthians não vai, velho. Galera, boa noite, quem fala é o Gilson, da Cidade Líder, Dali Verdão, líder isolado do campeonato. Um abraço aí, Domênico, Rudy, toda a galera. Nós. Chupa, mano. Uma perguntinha aí pro Domênico. Você acha que nós vamos ser campeões com 5 ou 6 rodadas de antecedência? Um abraço e avante palestra. Olha a prepotência. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, não sei com quantas rodadas de antecedência, mas eu acho que vai ser campeão, sim. Mais mensagens com o oferecimento de talvez umas 8. Aonde? Peraí, quem tomou aqui o cidadão? Ainda mais se Jesus zica, e o Praz. Tô brincando. Você não sabe como é brincadeira? Não. O Palmeiras sem Jesus vai mostrar quem ele realmente é. Para o Palmeiras sem Jesus é igual mulher sem maquiagem, velho. Mano, o que você quer falar, mano? É isso mesmo, é isso quando mesmo. Quando precisava do céu, RG. É a verdade. Olha só, a tabela mostrava, como é que a tabela, é até sexta-feira, eu ouvi um papinho aqui, de que ia tomar a liderança do Verdão, porque o Palmeiras não ganhava do Inter no segundo tempo. Acaba com ele. E o Corinthians tinha tudo pra ser líder. São Paulo vou fazer saldo. E eu ouvi aqui na sexta-feira, que eu tava indo pro meu evento e fiquei ouvindo aqui vocês, falando um monte de groselha aqui. Falando aí que ia tomar, tomar a liderança do Verdão, que o Palmeiras era cavalo paraguaio. Eu vi o cavalo paraguaio ontem. Eu vi lá, só que em Itaquera, mano. Isso que eu vi, o cavalo paraguaio teu. Onde? Aonde o quê? Onde? Você preto e branco. Você falou um cantando de galo 3-0, no mínimo 3. Quem? E mimimi. Lá no campo, Jesus ontem. Vamos ver o Palmeiras agora sem o cara. E lululu. Que é isso? Para, mano. Palmeiras sem... Mano, ó aqui, ó, ouve. Palmeirinha é sem Jesus, a mulher sem maquiagem. É uma Gisele Bündchen. É Gisele Bündchen sem maquiagem. Vocês estão mais passando com o Covid, velho. Ouçam. E pode gravar e me cobra. Acabei com ele. Vocês estão mais passando com o Covid, tiozão. Faltam 4 rodadas pra terminar o turno. Sim. Até o findar, a hora que, o findar do turno, o Corinthians não será vice-líder. Será líder. Não será líder. Então vamos lá, continua. Seu time não estará na liderança. O Corinthians estará fora do G4. Pode escrever aí. Tá valendo aposta? Se quiser, eu aposto com ele. Vou apostar o que sai o quê? Valendo toba. Vou apostar o quê? Valendo toba. Por que você tá tão convicto aqui? Vou apostar, ué. Isso aqui, velho, é aquele kamikaze. Santos passa, Grêmio passa, o outro Atlético Paraná passa. A minha dúvida é a seguinte, o Corinthians, o Palmeiras sem Jesus, cavalo paraguaio, não chega a lugar nenhum. E o Corinthians sem apóstolo vai chegar onde? Cheguei em lugar nenhum. Que apóstolo. Estádio 97, são as mensagens via WhatsApp, no oferecimento de Chevrolet. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cruze e a nova S10 2017. Até quem critica vai se apaixonar. Também quem ligar e disser Hero, cuidando da sua vida digital, ganha uma camisa do Tricolor. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Fala aí, Sombra e Mota, tudo bem? Eugênio, Tricolor, nós. Jabaquara. Ô, Mota, Sombra, agora que a gente contratou o caralho, que tal colocarmos aí o goleiro Pinto pro nosso time ficar mais pegador? Esse não nega mesmo, velho. Esse não nega mesmo. Ué, é a parte positiva, velho. A parte negativa é você. Quer pegar, Maltinho? Eu peguei, velho. Não tem problema com isso, não. Vocês que tem. Eu tenho cacete, traz cacete também. Já tem outro. Só de brincadeira, pessoal, hein, deixa eu dar um recado pra você que é empresário ou você que é responsável pelos eventos da sua empresa. Você quer uma dica sensacional de um espaço pra você fazer a festa da sua empresa? Então você precisa conhecer a Overnight, no coração da Vila Olímpia. Estrutura completa pra todos os tipos de evento. Então se você tá pretendendo fazer a sua festa corporativa, festa dos seus amigos, festa da sua empresa, você tem que conhecer a Overnight, tá bom? Você vai se apaixonar. A festa oferece ampla estrutura para bar, comida, é sensacional. Então, se você quiser fazer reservas, conhecer, saber valores, consulte o pessoal lá da Overnight para você fazer a festa corporativa da sua empresa. O telefone 3582-3637. 3582-3637, esse é o telefone do pessoal lá da Overnight, tá bom? Faça o agendamento da sua festa lá na Over, festas corporativas Overnight. Agora, deixando só de lado um pouquinho o futebol, vou falar sobre um projeto esportivo bacana demais. É o Atleta do Futuro do SESI São Paulo. Eles pegam crianças a partir de 6 anos e colocam para treinar junto com grandes atletas olímpicos. Olha que legal essa ideia do SESI São Paulo. É para que as crianças tenham um exemplo em casa. O SESI São Paulo, inclusive, apoia muitos atletas de ponta. Apoia o Murilo, que é fera do vôlei. Apoia a Etienne Medeiros, que parece um peixe na água, já viu? Nada demais. Tem a Verônica Hipólito, que salta muito. E é muita gente boa. São dezenas desses atletas que vão disputar os Jogos do Rio. E com certeza, muitos deles vão garantir um lugar no pódio. É bacana demais ver o esporte olímpico ganhando essa força do SESI São Paulo. E o mais bonito ainda é ver essa geração de crianças e jovens sendo preparadas para o futuro. Curtiu? Eu curti. Bela iniciativa do SESI São Paulo. Boa sorte, atletas. Parabéns, SESI São Paulo. Estádio 97. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br? Antes, um abraço aqui para o Juninho, a Mirella, são paulinos lá de Guarulhos. São ouvintes assíduos do Estádio 97. Quem ganhou a camiseta foi o Edenilson Lopes. Boa. E o boné Estádio 97 Vista Aérea? O Bruno de Moraes. Aliás, telefone dos bonés Vista Aérea, 3031-2288. O que mais temos de prêmio? A mochila do Ultra Máquinas. Quem ganhou? O Edenilson Lopes. Olha o aí, o Edenilson. Foi o primeiro a entrar no ar hoje. Ganhou a mochila do Ultra Máquinas. Parabéns, hein, Edenilson? O Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Ester, construindo com valor. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Está de volta amanhã às 5h30 da tarde aqui na Energia 97. Falou, gente. Boa noite. Tchau. O destaque da programação da Energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energia. Energia 97. Ela está de volta. Spirit. 29 de outubro. Pré-venda especial no site ticketfacil.com.br e nas lojas Cavaleiro e Tente Beat dos shoppings. Acesse spiritoficial.com.br e consulte a lista completa de pontos de venda. You get to hear me now.

Tudo na paz, Léo? Graças a Deus. Vamos esquentar a noite em São Paulo hoje, então? Vamos. Voltando da Europa aí, tava numa mini turnê, fiquei duas semanas. Ficou um tempo fora de São Paulo, então, né? Isso. Agora voltando com tudo, né, Léo? Com tudo. O que vai rolar hoje aí? Cara, hoje eu preparei um mix especial soulful. Dia 6, sem ser esse sábado próximo, é minha festa de aniversário. Bacana. Timeless. E, enfim, como eu tô resgatando algumas músicas aí dos meus... eu tenho 30 anos, né? Dos meus tempos aí de DJ. Resgatei umas coisas antigas. Eu vim do soulful e hoje é dedicado a, essa, a esse som que vem da disco... um beat de house, muita vocal, muito piano, muita, muita melodia. Então só subiu, o som tá começando, hein? Com a gente, Leonardo Ruas. Começou, hein? Night Sessions. Sessions. Night Sessions.